Olá, pessoas! Sigo aqui começando mais um episódio do Falando no Diabo. Hoje estamos reunidos aqui no nosso coven, né? Nesta noite. Hoje é só boa noite que eu vou dar para todo mundo, gente, porque, né, é o único momento possível para a gente falar de entrevista com o vampiro. A gente vai focar mais na série, mas vamos falar um pouquinho também dos livros e do filme. E hoje a gente está com uma bancada um pouquinho diferente aqui, então deixa eu primeiro cumprimentar meus colegas. Boa noite, Ivo. Boa noite, Sil. Olá, infernautas. Olá, amigos de podcast. Olá, convidada. Vamos lá, muito legal o tema de hoje. Gosto muito do tema. É isso. Boa noite, Samuel. Olá, Sil. Olá, Ivo. Olá, nossa convidada especial de hoje. Olha, eu quero alegria. Vocês estão meio desanimados porque eu estava querendo muito gravar esse programa. É uma das séries sensações do momento. Está sendo um acontecimento da cultura pop. E, gente, assim, se for pra minha vida ser um drama igual desses vampiros, eu prefiro morrer de velhice. Eu tô muito de boa com mortalidade. Eu não quero virar vampiro pra ter esse dramalhão todo na minha existência, pela imortalidade. Não. Eu tô bem tranquilo. Eu sou muito de boa com a minha pouca necessidade de fazer muita coisa. Então, eu não quero ter que ficar seguindo regra, ter que ficar na sombra. Ah, só pode um por vez. Não, peraí, né, também. Não gosto dessas regras vampirescas, não. Muito bem. E é isso, gente. Temos uma convidada que não é bem convidada, né? É mais uma que já é de casa, já esteve aqui antes. Então eu vou nem vou me demorar muito na apresentação aqui. Bem-vinda de volta, Luíse. Olá, Sil, olá todo mundo. Falar dessa série que eu tenho muita coisa para falar sobre ela, na verdade, como você bem sabe, não é mesmo? E vamos ver. É isso, a Lu é a pessoa para quem eu mando mensagem quando eu termino de assistir cada episódio. Ai, se eu Lu é a pessoa soubesse. para quem eu reclamo Nossa, eu não sobre os sabia, viu? Mas se eu episódios. soubesse, eu te mandava áudios assim, podcasts a cada episódio, porque eu ficava em cólicas a cada episódio que eu terminava. Ainda bem que a terceira temporada tá garantida, você já, agora já sabe, Samuel, então, né, daqui Estou vivendo uns, por no ano ela. que vem, quem sabe, já é isso. Muito bem, gente, como eu disse, então, né, a gente vai focar mais na série, Entrevista com o Vampiro, que tem já duas temporadas lançadas. A primeira já tá disponível na Amazon Prime, a segunda tá para chegar, eu acho. Nossa, eu acho que o dia que sair esse episódio vai ser o dia que a segunda temporada chega estreia no Prime. Olha aí, Eu que acho que sim. maravilha. Como sempre, nosso timing acidentalmente perfeito. Funciona. O Deus dos Se a podcasts gente olha por nós. combinasse, é isso. Se a gente combinasse, não dava certo. Mas vamos começar então comentando um pouquinho sobre o livro, né, do Entrevista com o Vampiro. E as crônicas vampirescas como um todo, né? São livros escritos pela Anne Rice, são 13. Eu acho que são 13 mais Pandora e Vitório, né? São São 13 ao todo, 13 que eu mais. saiba. Não, não, não. São 13 das crônicas vampirescas originais e tem as novas crônicas vampirescas, que é Pandora e Vitório. Então, ao todo são 15, né? Boa. E aí tem ainda as Bruxas de Mayfair, que também faz uns crossovers de vez em quando, né? Infelizmente. Deu ruim, né? A adaptação, inclusive. É a série também, né? Tá lá Ai, na Amazon. triste. É, também tá na Amazon a série. Acho que, inclusive, vai seguir também, né? Eu não assisti ainda. Diz que é Então, ruim de, foi ruim de não posso crítica, mas opinar. parece que ela foi boa de público, sim. Não, a série eu gostei. Eu E achei deve ganhar uma ok a série. continuação, ao que parece. Mas eu ouvi falar, já adiantando, que tá confirmada mais um spin-off que vai ser sobre a Ordem Talamasca. Sim, já tá confirmado isso Tá daí. confirmado, Vai. tá? Ainda não tem atores nem nada, mas já tem showrunner. Então tá Tem em um ator andamento. que apareceu em Entrevista com o Vampiro, aliás. É, tem aquele rapaz, O senhor, Raglan? né? Que já apareceu. É, o Raglan James, alguma coisa assim. Bom, essa é a única Marvel que eu aceito, gente. Pode mandar bastante, não tem problema nenhum. Mas é isso. Então vamos começar falando um pouquinho dos livros, gente. Bom, então, Entrevista com o Vampiro é escrito pela Anne Rice, né? Foi publicado em 1976, foi o primeiro livro. E a gente sabe que a estrela de tudo é o Lestat nesse universo dela. Por mais que comece com o Louis, é o Lestat, tudo gira em torno do Lestat, tanto nesse primeiro quanto nos seguintes. Um repórter vai atrás do Louis. Ou o Louis vai atrás do repórter, né? Fala, tipo, então, eu sou um vampiro e quero contar minha história. Aí o repórter fica tipo, ah, tá bom. Aí ele vai lá, conta a história dele. Conta a história dele do Lestat, como é que ele vira o vampiro, como é que o Lestat encontrou ele, como eles adotaram a Cláudia, como é que a Cláudia, né, virou uma vampirinha filhinha deles. Todas as desgraças que se seguiram a partir disso, até o final trágico. E a entrevista não é encerrada de fato no livro. O Daniel, que é o repórter, ele fica obcecado pelo Lestat depois disso. E aí seguimos com os outros livros, né? Aí temos o Vampiro Lestat, que é no comecinho do Vampiro Lestat. Não sei se vocês sabem, vocês já leram, porque não foi adaptado, né? Foi adaptado direto para Rainha dos Condenados. Mas no Vampiro Lestat, no comecinho, ele conta a história, a versão dele, do Entrevista com o Vampiro. Que só o Louis conta a versão dele do Entrevista com o Vampiro, né? Aí o Lestat fala na versão dele rapidamente. Depois lá ele vai falando de como ele quer se tornar um rockstar e tudo mais. E aí, dando um resumo, bem resumo, isso aí acaba acordando quem? A Caixa. E isso vai logo pra Rainha dos Condenados. Depois dos eventos da Rainha dos Condenados, o Lestat fica tipo, meu Deus do céu, que vida de merda que eu tenho. Eu estou desgostoso com a vida, não aguento mais viver como vampiro. E aí a gente vai pra história do Ladrão de Corpos. O que acontece na história do Ladrão de Corpos? É um livro muito divertido, que muita gente não conhece, aliás. Que... que aparece o tal do Raglan James, que é um cara da Talamasca, que ele não é vampiro nem nada, ele é humano, mas ele tem o poder sobrenatural de trocar de corpo com as pessoas. E aí ele fala pro Lestat, ah, você não quer voltar a ser humano? Eu te empresto meu corpo por uma semana e eu fico com o seu por uma semana. E aí o que acontece? Bom, o cara rouba o corpo do Lestat, enquanto o Lestat tá lá humano e não pode fazer nada porque tem as limitações humanas, né? E aí depois a gente vem que com... ideia, né? Pois é, mas é muito divertido esse livro. Aí a gente vem com Menok, que é um demônio, que o Lestat acaba indo pro inferno pra tentar recuperar o corpo dele, enfim. É uma loucura esse livro, mas é legal também. Aí depois a gente lê sobre a história do vampiro Armand, isso foi em 98, muito bom livro também. O Armand conta tudo, desde quando ele foi transformado, como conheceu o Marius, como, enfim, tacou o Louis, etc, etc. Até o final da história dele. Afinal, não, porque ele não morre, mas vocês entenderam. Depois a gente segue com Merrick, que aí é onde entra as bruxas Mayfair, pela primeira vez, porque o Lestat tá tendo alucinações com a Cláudia, que já está morta, como todos sabem. Então, aí eles vão atrás da Merrick, que é uma bruxa que consegue fazer contato com os mortos, pra conversar com a Cláudia. Aí, nisso, ele chama o Louis pra ir com ele, e aí eles têm uma sessão espírita vampiresca lá. Aí depois é Sangue e Ouro, que é o livro que conta a história do Marius de Romanos, um dos melhores personagens possíveis. Depois disso é A Fazenda Blackwood, que aí começa a introduzir uns personagens chatos. O Queen Blackwood e a Mona Mayfair. Aí vai começar a entrar as bruxas lá do Hora das Bruxas, o clã Mayfair todo. Aí em Cântico de Sangue 2003, que é o último livro antes da Annie se dar uma parada de quase 10 anos. Que esse livro é horrível, ela tava muito fumada nesse livro, sinceramente não recomendo. muito estranho. Mas isso de muito estranho é antes do que vai acontecer depois, porque aí dá uma pausa aí de quase 10 anos. Aí em 2014 ela volta com o Príncipe Lestat. Nos livros ele sempre é chamado de Príncipe Moleque. E, enfim, aí isso meio que ela traz isso de volta. E ele meio que vai se tornar os príncipes dos vampiros, no final das contas. Mas vai explicar direitinho no livro. E aí, o próximo livro de 2016 é absolutamente o pior de todos. Que eu não sei o que ela tava na cabeça. Porque olha o título. Príncipe Lestat e os Reinos de Atlântida. Ai, meu Deus. Enfiaram, exatamente, enfiaram Atlantis junto com vampiros. Adoro. Ah, então eu vamos sei ficar só com entrevista, né? Vamos focar só nesse. A coisa tá desandando muito rápido. E aí acaba com Comunhão do Sangue, que é o último livro antes dela morrer. Que é um livro ok, que aí, né, junta todo mundo num lugar lá, enfim, bonitinho, engraçadinho. E aí os dois livros que não são desse universo exatamente é Pandora, que apesar de que faz parte, né, porque ela foi companheira do Marius por muitos anos, então ela poderia estar naquele meio, mas não está. E Vittorio Vampiro, que é um vampiro italiano que não tem ligação com nenhum deles. E esses são todos os livros das Crônicas Vampirescas. E aí a gente tem o filme de 94, né? Isso. Que ficou famosíssimo com Brad Pitt, Tom Cruise e a Kristen Stewart. Stewart? Não. Kristen Dunst, desculpa, gente. Kristen errada. Também. Opa. Vampira errada, calma lá. Enfim. Que é um filme fabuloso, muito bom mesmo. Apesar de que tem gente que discorda, mas é um ótimo filme. Se vocês que são novinhos não conhecem, podem procurar. E é isso. É o filme que eu mais assisti na minha vida, eu sei. Uau! Quando eu era adolescente, eu assistia muito. Devo ter ainda o VHS. Então eu assisti inúmeras vezes. Adoro, até hoje. Eu vi no cinema, tá? Uau! Olha aí. Nossa! Ah, eu queria. Uau, essa foi boa. Vi no cinema, 94. Caramba. Ai, muito bom. Mas fala, Samuel. Eu ia falar que o que eu gosto é que do Entrevista com o Vampiro, que, como a Luiz falou, foi lançado em 76, é que, basicamente, a Anne Rice ela faz com o mercado de vampiros algo que não acontecia desde o Drácula de Bram Stoker. Ela simplesmente coloca uma forma de se falar de vampiros, que vai ser usado por toda a cultura pop a partir de então, até hoje, basicamente. Mesmo a obra, acho que mais marcante, a gente tem que admitir, querendo ou não, mais marcante vampiresca pós Anne Rice seria Crepúsculo, né? E mesmo os vampiros de Crepúsculo, eles utilizam muito da fórmula que a Anne Rice coloca na mitologia dela. Eu acho que isso é muito louvável. Quando a gente fala de Entrevista com um Vampiro, o livro, a gente tem que lembrar desse impacto. É o maior impacto vampiresco pós-Stoker. Basicamente é isso. Essa frase parece bobagem, mas é muito poderosa. E porque não, mas tá é verdade. E a gente tá falando de um livro que foi best-seller internacional, que vendeu 30 milhões de cópias. 30 milhões. E que os direitos de adaptação foram vendidos por 130 mil dólares para Paramount antes do livro ser lançado. É surreal o quanto o mercado foi assim, inundado por essa obra. É marcante, é pouco para falar o quão Entrevista com o Vampiro se tornou para a cultura pop. O livro foi hiper controverso na época, né? Principalmente por causa das representações de sexualidade, a violência, os temas religiosos. Tinha grupos religiosos que condenavam, dizendo que promovia satanismo, né, e imoralidade. Mas foi um sucesso absoluto, total. A Anne Rice, ela tinha medo, inclusive, da adaptação, né? Porque ela tinha medo dessa questão de que a sociedade condenasse a relação Lestat-Lewis por percebendo como gays mesmo, uma relação homoerótica, homoafetiva. O resultado é o filme de 94, né? Dirigido pelo Neil Jordan, que eu, particularmente, eu gosto, mas eu tenho pontos de desgostar muito forte. A própria escolha do elenco, por exemplo, eu acho o Tom Cruise, cara, o Tom Cruise de Lestat é a melhor disparada, a melhor interpretação da vida dele. Assim, disparada. Ele nunca teve mais um... Eu acho surreal. Ele nunca mais teve um papel que desafiou a interpretação dele como Lestat em Entrevista com o Vampiro. Acho que a vida dele, ele não quis mais esse tipo de coisa. E eu até sinto muito, fico triste, porque ele realmente é brilhante, Tom Cruise, em Entrevista com o Vampiro. Brad Pitt como Louis, horroroso. Horroroso. Começar pelo cabelo, péssimo aquela peruca. E a Kristen, maravilhosa. Nossa, Kristen, colossal, como papel de Cláudia, que provavelmente teria sérios problemas para adaptação hoje, se fosse fazer com uma criança mesmo. Então, mas assim, eu gosto da adaptação, né, mas é aquela coisa. Eu tava lendo, tipo, no Saturday Night Live, o âncora do Weekend Update, que também era um crítico de curta-metragens, que é o Noam MacDonald, ele falou que seria a crítica definitiva de Entrevista com o Vampiro, que é, não é gay o suficiente. Então, tem essa questão, ainda assim o filme tem uma como é que se diz, umas mensagens muito, muito poderosas. Eu tava lendo, algumas pessoas até colocam da época da AIDS, né, da epidemia de AIDS nos Estados Unidos, Eles veem uma mensagem ali no final com o Lestat, que tinha perdido toda a sua força, estava com o corpo já sem sua energia vital. Então, eles fazem um paralelo com a epidemia de AIDS. Eu achei interessante essa visão. Lembrando que cinema de gênero, às vezes, as capacidades interpretativas vão além das que são realmente colocadas, né? Então, e lembrando que o roteiro do filme foi escrito pela Anne Rice, Sim, eu ia comentar porque ela isso. tinha medo da É. adaptação, então ela mesma entrou como. Ela vendeu os direitos e ela entrou como roteirista. Então, isso é interessante. E o um outro ponto, assim, só para encerrar as curiosidades desse universo, do início de Entrevista com o Vampiro, é que a versão brasileira é traduzida pela Clarice Lispector. Eu acho muito bonito isso. Legal. Mas eu ouvi Verdade. que algumas pessoas criticam essa tradução, Sério? que a Clarice, ela, eu ouvi isso de uma pessoa que eu dizer, não é especialista, não, é uma pessoa que falou para mim que a Clarice, ela tinha um pouco o exagero, ela gostava de exagerar um pouco em algumas passagens, que falava uma coisa, ela dava uma aumentadinha dos acontecimentos na tradução. Mas Luiz, você viu algum problema nessa tradução? Não, não vejo problema nenhum. Inclusive, acho que traduz muito bem o que a Anne Rice quis passar. Então, não vejo problemas. Mas já vi muita gente reclamando também, falando que, ai, que tradução velha, datada, tem que atualizar isso. Eu não concordo, né? Mas. É, tem isso também. Tem gente Mas que às vezes tem, já. pede atualização, né? Essa edição, que é a que eu tenho, é aquele livro roxinho, né? Que acho que eu comprei em sebo, inclusive. Mas já tem outras, né? Acho que tem até capa dura já. A Eu ia Rocco te relançou falar em capa que a dura. minha versão de capa É. dura, que eu acho que é da Dark Side, eu não sei, não sou confirmado, teria que pegar, mas tá lá na Não, é da sala. Rocco. É da A da Rocco. Rocco, isso, é da Rocco. Continua sendo a versão da Clarice, tá? E Ah, é é, continua. a mais moderna, a mais atual, né? Das impressões. Lindíssimo, o livro é lindíssimo, tá lá na sala. Ah, então é isso, gente. Se fosse ruim assim, não tava sendo lançado até hoje, né? Convenhamos É, que. não é nem ruim, é só que as pessoas Às às vezes é vezes picuinha. questionam a É. metodologia dela. Sim. Mas ela era uma mulher de fortes Ai. emoções, então eu entendo. E esses vampiros são o quê, Samuel? O que que a gente tem nessa Exato. história? Fortes É emoções. verdade, tá aí. Drama. Então, perfeito, Drama a perfeito. cada página. Não, drama é pouco, né? É um novelão. Entrevista com o Vampiro é um novelão tão grande. Pois é, mas é isso. Eu ainda gosto muito do filme, mas eu gosto muito de agora que a gente tem a série. Porque assim, quando eu assisti o filme a primeira vez, eu devia ter, sei lá, uns 13 anos, assim, e era ali meados dos anos 90. E assim, assuntos LGBTQIA+ não existiam na minha vida, assim, nessa época. Então, o subtexto passou direto por mim. Passou direto, não Passou fez nem batido, cosa. né? Só depois, né, de alguns poucos anos é que eu fui me ligar. E lendo o livro também, né? No livro acho que já é bem mais claro, assim. Mas, e tudo que era subtexto, assim, no filme, na série é texto, né? Não tem nada amenizado, assim. E eu acho ótimo, porque eu acho que é isso. É uma adaptação mais condizente, assim, com o livro até, do que manter né, tudo nas entrelinhas ali, enfim. Eu gosto de como tá sendo feito na série. E acho que é consenso aqui, né, gente? Sim. Essa questão, Sil, que você comentou aí, com o Samuel também, eu acho que a série ela expande, né? O que deixa assim, que assim, eu também adoro o filme, gosto muito do filme, toda essa. Igual eu falei com vocês, né? Eu vi o filme em 94, eu já adorava. Do mesmo jeito que você, essa questão, né, do LGBTQIA+ passou batido por muitos anos. É um filme também que eu sempre revi, e eu revendo ele agora, para mim é muito mais claro ainda, que sei lá, deve ter uns 10 anos que eu não via. Revendo agora, ficou bem mais claro assim o que tinha de subtexto nele. E o que eu gosto na série é que muita coisa que era interessante ali, mas tinha pouco espaço, né, que eu estava até conversando com a Marina aqui, que Eu tava comentando para ela, ah, não, é porque na série é mais, né? Ela falou, é, mas o filme ele tem, né? Ele tinha ali que condensar muita coisa ali em 2 horas, né? A série, a gente tem ali um material de, sei lá, mais de 15 horas, né? Digamos, de material de desenvolvimento. Então, muita coisa ali que ficava na série ali que a gente queria ver mais sobre aquilo, ó, no filme. Eu falei que eu ia ter problema com isso, que toda hora eu tento, eu vou falar série, eu falo filme, então eu tô invertendo, mas eu vou. Atenção. Tudo que no filme a gente queria mais daquilo, que a gente achava muito legal, igual eu acho muito legal o teatro dos vampiros, na série eu achei maravilhoso, assim, teve um espaço ótimo ali para o tema ali. É isso, eu gosto bastante do filme ainda, eu revi ele e continuei adorando, assim, apesar dele ser um filme de quase 30 anos, aí nisso me fez refletir bem, assim, sobre a minha idade. No cinema. Pois. No lançamento dele. Mas é isso, gente. Ah, muito bem. Podemos começar a falar da série então, gente? Podemos. Bora. Eu queria comentar só uma coisa sobre o filme, rapidinho. Eu até comentei no grupo, gente. É sério, o Armand no filme, porra, ele vai lá, ele vai lá, ele traz, né, o Louis lá para o universo lá do que o Louis estava sozinho lá na França, lá só ele e a Cláudia, ele apresenta o Louis para o pessoal, ele traz o Louis lá, ele se volta contra o clã dele, ele salva o Louis no final, depois do Louis matar o clã dele todo, o Louis vira para ele e fala assim, oh, então não vai rolar não, eu vou ali, vou comprar os Estados Unidos, o Armand, vai embora, o Armand fica assim parado olhando. Eu fiquei com Assim, sacanagem. eu acho essa parte de Paris no filme, só complementando, Ivo, eu acho essa parte no filme a mais fraquinha. Então, desde que eles chegam lá, tirando a parte da não, toda a parte de Paris. Eu acho bem fraquinha, tem umas incongruências assim, bem chatinhas e tal. Essa é a maior de todas. Esse final da parece que quiseram encerrar muito rápido, sabe? E o pior é que Luiz, me corrija se eu estiver enganado, mas no livro o Armand é um vampiro de 16 anos. Ele foi transformado com 16 anos, né? Isso. E no livro é um homem velho que é o Antônio Bandeiras. Não, no filme é o No velho. filme é. O Antônio Bandeiras, que não era nem velho nessa época, mas ele tá parecendo 10, 20 anos mais velho. Não, todas essas representações do Armand são horríveis. Nossa, que raiva que eu tenho disso. Meu Deus do céu. Qual a dificuldade de colocar alguém igual descrevem no livro, pelo amor de Deus. Eu fico um pouco chateada com o filme, porque tem até fotos do Tom Cruise maquiado como Lestat na época do teatro, porque ele vai até lá, né? Ele tá lá quando todas essas coisas estão acontecendo, só que cortaram Poxa. as cenas dele. E no livro tem, né? Então acho que ficaria mais interessante assim. Mas é isso, né? O problema da duração, porque e com certeza isso é muito mais bem desenvolvido na série. Até essa relação do Louis com o Armand é muito mais desenvolvida assim, né? Mas Essa a aí eu gente já preferia chega que lá. não fosse, realmente, porque olha, nossa, que dois personagens insuportáveis juntos, meu Deus. Eu vou defender o Armand aqui hoje, mas ele vai ficar pra frente. Bom, a série então foi desenvolvida pelo Rolling Jones para AMC, né? O Rolling Jones já fez outras séries de sucesso, assim, fez Boardwalk Empire, Friday Night Lights, que são de outros gêneros, assim, né? Mas ele é um cara bem competente. E ela começou a ser. Quando ela foi anunciada, é sempre assim, né, gente? Eu sempre falo, não, manda aí o que for, mas o pé atrás vai acontecer, né? Não, eu não fico nessa, ai, pra quê? Não quero. Não, faz a gente ver. E já anunciaram que, quando começaram a anunciar elenco, anunciar em que época a série se passaria, né? Que já é uma diferença bem grande. Então, na verdade, eu fiquei intrigada, né? Não era nem tipo, ai, vai dar merda. Não. Mas anunciaram o Jacob Anderson como o Louis, e o Sam Reed como o Lestat, e anunciaram que a série se passaria ali por 1910. E o filme, o livro, se passam no século XVIII, né, se não me engano. E aí depois anunciaram o ator que faria o Daniel, né, que é o jornalista. Anunciaram o Eric Bogosian, que é um ator bem mais velho, assim, do que o Daniel era no livro, do que o moço fez lá no filme. Qual que era o O nome Christian dele? Esqueci. Slater. Christian Slater, isso. Então é isso, né? Fiquei intrigada, mas acho que quando a série saiu, assim, muita coisa foi respondida. Inclusive, o fato de que essa entrevista que a gente vê, que se passa já nos dias atuais, não é a primeira, Isso. né? Então eu achei isso bem interessante, assim. E até a gente vai ver sobre a primeira entrevista nessa segunda temporada, né? E achei muito legal, assim, o jeito que eles fizeram. Outra coisa que muda e que vai mudando muito. A Cláudia no livro tinha 6 anos. Imagina, gente, isso deve ser muito esquisito. Se tivessem colocado uma atriz de 6 anos no filme, eu acho que teria sido muito bizarro. Mas então colocaram a Kirsten Dunst, que acho que já tinha uns 12 por aí. Mas ela parece mais Ela parece nova, mais né? nova. E na série a Cláudia é transformada ali pelos 14 anos, né? Então ela vai crescendo e aí assim o contexto também em que ela se encontra vai mudando, né? A cada mídia assim a cada nova adaptação, enfim. É interessante ver que mudanças que vão acontecer por conta da idade da personagem, né? Quando ela é transformada. É, a Cláudia no filme, né, que é a Kirsten Dunst, ela, Kirsten Dunst, eu acho assim, porque eu acho que tem um mérito de atuação dela muito grande para do jeito que ela vai envelhecendo mentalmente, né? O corpo não envelhece, mas mentalmente ela envelhece. Isso ela faz muito bem, né, no filme. A série ela não dá muito impacto nisso, porque a Cláudia ela já aparenta, ela já entra mais adolescente assim. E o impacto dela, desse desenvolvimento, esse envelhecimento mental dela não é tanto assim. Mas eu acho que funciona, né? Não tô reclamando, não. Funciona bem nas duas partes, mas é porque eu fico muito impressionado com a atuação da Kirsten Dunst no filme. Eu acho também. A única coisa que eu fico um pouquinho incomodada é que o Louis é um vampiro muito jovem, né? Ele tem, tipo, agora ele tem o quê? 114 anos, assim. Eu acho isso um pouco esquisito. Porque aí na primeira entrevista ele tinha, tipo, 60, sabe? É tipo, ah, beleza. 60 anos é um tempo razoável, assim. Ai, mas é isso. Mas vamos lá. A primeira temporada, as duas temporadas então adaptam o livro Entrevista com o Vampiro, né? Mas até traz um pouquinho do resto da história, né? Assim, acho que traz alguns detalhezinhos. Você acha, Lu? Acho que no nessa segunda temporada. Ali nos episódios finais, que eu não sei se eu posso dar spoiler, né? Acho que talvez mais pra frente, no, neste episódio aqui do podcast, não agora, mas Vamos tem um focar na momento primeira ali. agora. Na primeira eu acho que não, na primeira eu acho que tá bem seguindo a timeline do livro, sem pegar coisas de outros livros, não, mas na segunda sim, mas na primeira não. Tá. Então vamos começar pela primeira e depois. Mas de qualquer forma, né, ouvintes, se vocês não assistiram nenhuma temporada, já vamos começar com os spoilers, pelo menos da primeira, né? E vamos seguir para a segunda também. Então, tomem cuidado. Não é nenhum. Não sei se. É que tem algumas mudanças, né? Que podem ser uma surpresa, assim. Então, acho que é legal assistir a série sem os spoilers. Mas Então, aviso de vamos lá. spoiler. Tem que fazer uma vinhetinha. Mas enfim, então a série começa ali por 1910. Acompanhamos o Louis, que vive em Nova Orleans, e ele é um dono de um bordel. Ele é um homem negro, né? Isso também já é uma grande mudança, porque no livro o Louis era um senhor de escravos, né? Então é tipo. Então, exatamente isso que quando foi anunciado, todo mundo ficou, como assim, né? Porque como vão anunciar um negro como o Louis, sendo que é uma parte importante? Porque afinal ele era um senhor de escravos, como assim? Mas no final das contas essa mudança não impactou tanto assim. Eu achei que não impactou tanto Então. assim, acho que contornaram bem. Eu acho também, e por mais que, assim, mesmo, né, eu acho que a série toca, né, em vários momentos nesse tema, né, do racismo mesmo, porque era meio que o trabalho que uma pessoa negra podia ter ali em 1910, o que ele conseguia era ser dono de um bordel, sabe? Ele nunca seria, sei lá, alguém mais dentro da burguesia, assim, sabe? Eu acho que essa função que ele tem na sociedade tá bem delimitada ali pela cor da pele dele. Então, né, ninguém, sei lá, acho que não, não é. Não, é uma sutileza, assim, eu acho, né, que se coloca assim dessa forma. Acho que até do que você falou da produção dessa série, e a gente tem que pensar uma coisa também. Essa série, Entrevista com o Vampiro, ela foi pensada para ser o carro-chefe do, eu não sei se eu vou falar correto, o AMC Plus, que é o streaming Isso. da AMC, que não existe no Brasil, e mesmo nos Estados Unidos ele não é muito famoso. Deu certo, foi um projeto, assim, eu já falo, já pode dizer de cara que deu certo. E foi um projeto extremamente ambicioso, que o showrunner, qual é o nome mesmo? Desculpa. Rolling E o Jones. Rolling Jones, se não me engano, tem um Pulitzer. Então é uma pessoa Nossa. muito competente. Quando ele pega entrevista com o vampiro, a primeira coisa que ele decide é: a gente não vai adaptar o livro. A gente vai fazer uma adaptação nada ortodoxa. E aí ele entra com esses dois, esses grandes pontos. Primeiro, de que essa não é a primeira entrevista do repórter com o Louis, e ele substitui toda a essência do Louis, do livro, de um senhor de escravos da época do sul-americano, né, de plantações de algodão, para o início dos anos 10, em Nova Orleans, uma das cidades dos Estados Unidos que mais possui um contingente de população negra. E ainda assim, a gente tem uma pessoa que, quando a gente vai conhecer a história dele, a gente vê um Louis que é jovem, que ele é bem sucedido quando ele pode, no que ele consegue, né? Mas ao mesmo tempo, ele é limitado por duas coisas. Primeiro, obviamente, por ele ser negro, numa sociedade que toda a estrutura é feita para que ele não vença em nada. E em segundo, por ele ser gay enrustido. Então, esse é o impacto desse personagem já de cara. Mas eu quero voltar um pouco ainda para falar justamente sobre a relação do repórter, o Daniel Molloy, com o Louis. Porque o Daniel, ele já chega bastante velho e com Parkinson em Dubai para realizar essa entrevista com o Louis, que é recluso e muito rico. Dessa vez se comportando basicamente como um vampiro de verdade. O código dos vampiros pede para que se um vampiro se comporte, né, na escuridão. Só que o Louis, ele tem um objetivo com essa entrevista, que é deixar ainda mais exposto o universo vampírico para o mundo. O Molloy, ele começa a registrar a história, né, em particular esse violento e tóxico caso de amor que ele teve com o vampiro Lestat, que é interpretado pelo um ator que eu não conhecia, chamado Sam Raimi, que, minha nossa, o que é este homem? Porque se o vampiro do Tom Cruise era bom, e era muito bom, não era pouco bom, não, o Lestat do Sam é um acontecimento. Ele é uma É pessoa espetacular. é espetacular. Tudo que ele aparece em qualquer cena, do início até o fim, ele é o dono da porra toda. E o Louis, ele é interpretado pelo Jacob Anderson, que é o Verme Cinzento de Game of Thrones, que já era sensacional no papel em Game of Thrones, e ele tá absurdamente bom como Louis. Ele é muito bom, ele é muito bom. Só que o Sam Raimi, ele é uma tempestade com os sentimentos do Lestat. Porque o Lestat já é isso, o Lestat é uma explosão. Tudo que o Lestat faz é extremo. E o Sam, ele acompanha. Eu vou fazer uma piada de um tweet que eu vi, que era: eu não acredito que o Sam Raimi, ele é hétero. Porque, pelo amor de Deus, como é que um homem hétero consegue interpretar um homem Oi. gay daquele jeito? Assim, eu fico revoltado. Mas voltando ainda, que é um crédito muito grande para a equipe dos atores, dos roteiristas, na verdade, de fazer com que as conversas do Daniel com o Louis em Dubai sejam maravilhosas. Não é uma quebra de ritmo, como muitas obras elas fazem de errado. O próprio Entrevista com o Vampiro, a adaptação do filme, ela não faz isso muito bem, sabe? Eu acho. Mas as conversas do Daniel com o Louis são muito boas, principalmente porque há um rancor. Tanto no livro quanto no filme, a entrevista não termina bem para ambos, termina muito mal. E o Daniel, ele carrega esse rancor por décadas, até finalmente conseguir reencontrar o Louis. E aí ele não é mais aquele jornalistazinho despreparado, inexperiente, que só colecionava histórias. Não. Ele vira uma pessoa muito mais. É um jornalista de verdade, uma pessoa que vai questionar, que vai questionar, que vai dizer: você está realmente certo disso? Isso realmente aconteceu? É realmente como você está dizendo? Ele vai questionar, ele vai inclusive trazer informações de fora. Então eu bato palmas porque o Eric Bogosian, ele está maravilhoso. Maravilhoso, confrontando o Louis o tempo todo na entrevista em Dubai. É o Louis e o criado dele, o Rashid, que tenta proteger ele, o tempo todo do Daniel. Acho que o nome que eu mais vi nessa série é Rashid. Toda hora, Rashid, Rashid. Rashid, Rashid. Se um dia eu tiver um mordomo, eu vou chamar de Rashid, só por causa dessa série. Até complementando o que o Samuel falou. O esse Sam aí que faz o Lestat tá um espetáculo, tá uma diva perfeita do jeito que o Lestat é nos livros. Então acho que ele traduziu muito bem quem é o Lestat, de verdade. Ele pegou a essência de quem é o Lestat, tipo, em todas, nos menores trejeitos, no levantar de sobrancelha, no risinho de lado. Eu fiquei, meu Deus do céu, tá perfeito, tá igualzinho o livro. Isso aí é um Lestat. Igual o Tom Cruise também fez muito bem, mas aquele cara lá do Rainha dos Condenados, não, que eu nem sei o nome dele. Mas, assim, Qual que é aquele homem? excelente. Excelente, excelente. O Louis do Verme Cinzento, que eu também esqueci o nome do ator. Eu tenho O algumas Jacob ressalvas, Anderson. isso. Eu tenho algumas ressalvas, assim, porque o Louis nos livros é muito sofredor, é muito dor, sofrimento. Quero morrer o tempo todo. Esse daí. Mas tudo bem que é ele contando a história, né? Aí você pode pensar, ele tá se colocando como mais fodão do que realmente é. O que dá a entender que realmente é assim. Mas também ele se mostra mais centrado, menos, ai, nossa, odeio minha vida, odeio ser vampiro. Aí, não sei, aí eu acho que o Brad Pitt fez melhor o papel de dor, sofrimento e solidão que os livros tentam passar, mas ficou muito bom também, gostei também dessa releitura do Louis, achei muito boa. O Daniel tá um espetáculo, eu acho que o Daniel roubou o show também. Se não tivesse Daniel, não tinha Entrevista com o Vampiro. É sensacional esse ator como Daniel. Perfeito. Melhor do que nos livros, melhor do que no primeiro filme, que seja. Tá incrível. Do primeiro episódio ao último da segunda temporada. Impecável. Impecável ele. É, no primeiro filme o jornalista lá, ele não é nada, né, assim, né? Não é que não é nada assim, né, mas ele é um Ele é só um início e um final. ele é um início e um final, e você falou uma coisa muito interessante, que é, Samuel, que eu gostei muito da sua observação, que é as quebras de ritmo assim durante as entrevistas. As cenas da entrevista são muito ruins no filme, e no na série assim eu fiquei muito impressionado com, principalmente nas partes dos confrontos, de como que ele conduz as entrevistas na série, né? Que ele busca. E não, é não só questão de trazer as informações de fora também, que é incrível, mas ele deduz as situações. Ele confronta as informações, ele fala: cara, isso aqui não está encaixando. O que eu acho que aconteceu foi isso, isso. Ele vai na veia, é isso, né? Quando ele confronta. Nessas partes assim que ele entende, e ele fala: gente, vocês são mentirosos, vocês estão mentindo, acredito vocês o tempo todo. Eu achei incrível, né, as cenas com eles, que são muito muito ricas assim na série. É incrível mesmo. E ele não É por tem isso que medo de peitar um vampiro, exato. tipo, como assim? Minha namorada vendo um episódio, ela falou: gente, esse homem não tem medo de morrer, não? Por isso que foi um acerto colocarem ele nesse ponto da vida, né? Porque é um homem de já dos seus 70 anos, assim, é um jornalista premiado, é um cara que tá com Parkinson, então ele sabe que tem uma doença degenerativa, ele tá meio que não está num ponto da vida dele que eu vou fazer essa entrevista e meio que foda-se o que acontecer, assim, né? Eu quero tirar o máximo disso que eu puder. Então, ele já, o medo que ele teve Naquele primeiro encontro, com razão, não é? Já ficou para trás, assim, né? Independente de serem vampiros, mas a forma de conduzir uma entrevista, né? De ser incisivo e tal, isso certamente vem da experiência já que ele teve na carreira ao longo da vida, né? Então, acho que foi um acerto, né, terem colocado uma pessoa mais velha, um ator mais velho para interpretar esse papel. E achei que ficou. Eu também concordo que ele é um espetáculo de personagem. E aí, com relação a relação mesmo em si, né? A gente vai ter uma série que abraça totalmente o romance queer em sua essência do livro, muito além, na verdade, né? Que atualiza para conquistar, acho que, o público. Eu gosto porque, novamente, entrando nos detalhes de produção dessa série, essa série ela foi criada para ser o carro-chefe da AMC. Como a AMC não era um. Não, nem é ainda. Um streaming muito popular, basicamente o que disseram pro showrunner foi: tu tem carta livre. E quando ele recebeu essa carta, e aí é uma coisa que a gente tá vendo cada dia mais raro isso ser, que é uma série não ter amarras, a gente tem um resultado primoroso que foi a primeira temporada dessa série. Porque ele fez todas essas atualizações justamente para tentar atrair ainda mais um público que ele já sabia que ia ser atraído naturalmente, sabe? Então, por isso que eu acho assim uma cartada genial a gente sair de um senhor de escravos do século XVIII para um negro mafioso, basicamente. Ele é o Louis, um mafioso, numa Nova Orleans dos anos 10, sabe? Então, eu sou muito, muito apaixonado por essa mudança gigantesca que foi feita, principalmente pelos os contextos de homofobia e racismo que são discutidos gigantescamente nessa série. E que tem um impacto na vida do Louis justamente quando aparece Lestat, o ladrão de cena absoluto, que tem uma química impressionante entre os dois. Eu acho assim incrível como eles seguram, mesmo nos episódios mais fracos. Porque a primeira temporada, a gente tem que admitir, ela não tem um ritmo tão bom, principalmente na primeira metade. O que segura é a química, assim, 100% entre esses dois personagens. Mas a paixão linda deles, assim, linda entre aspas, porque no final do primeiro episódio, o Lestat invade uma igreja, enfia um punho dele atravessando a cabeça de um padre e olha lindamente para o Lu enquanto a igreja começa a ficar em chamas e fala: "Be my companion." Eu me apaixonei aí. Então, assim, eu caí de amores. Eu caí. Nossa, rapidamente, eu assisti com meu namorado essa série. E até uma coisa que a Sil falou é que nós estávamos com os dois pés atrás por causa das decisões criativas. Tanto que eu demorei muito pra começar a entrevista com o vampiro. E acho que já tinha acabado a primeira temporada quando eu comecei. E quando terminou o primeiro episódio, que é com essa cena magnífica da igreja, o Lestat transformando o Louis. Eu olhei pro meu namorado e fiquei: o que foi isso? Um caminhão acabou de atropelar a gente e virou a nossa obsessão até hoje. Mas, Justo. novamente, acho linda a construção da relação do Louis com Lestat, porque o tanto que ela é amorosa e poderosa, não, rapidamente ela vai se deteriorar para se transformar numa relação extremamente tóxica, abusiva e controladora. Que só faz justamente com que o Lestat e o Louis se queiram ainda mais. É curioso esse trabalho de uma relação tóxica que existe entre os dois, né? Que a existência sobrenatural ela fica ainda mais potente justamente pela escravização, né? Do desejo demasiado humano deles dois. Mas do Louis, que não consegue abrir mão da sua humanidade, né? E um ponto que eu acho mais interessante, assim, dessa construção nova dos personagens, é que o Lestat, que ele é um imigrante, ele veio da França, ele é um homem esclarecido, um homem moderno, um homem chique mesmo, né? E ele se irrita muito com o que ele vê da condição social do Louis. Ele se fascina pelo Louis, ele se apaixona pelo Louis, ao mesmo tempo que ele está o tempo todo revoltado por tudo que aquela sociedade, aqueles Estados Unidos está fazendo com o Louis. Então, ok, tem um pouco uma pitadinha de Salvador Branco quando o Lestat transforma o Louis, porque ele acredita que isso vai fortalecer esse companheiro dele. Então, mas leva muito tempo pro próprio Lestat entender que mesmo a imortalidade não substitui a raça. Isso é muito poderoso nessa série. Essa mensagem é muito poderosa. É uma realidade esmagadora que cria justamente essa cisão entre o Louis e o Lestat. Começa a criar essa cisão, né? Porque ele presume que deu pro Louis o melhor presente, que foi uma forma de optar por sair justamente do racismo e da homofobia, se afastando completamente da sociedade pelas leis vampíricas, pela existência vampírica. Mas o que acontece é justamente o contrário. O Louis se prende ainda mais. Ele quer estar próximo da família dele, mesmo não conseguindo. Ele quer enfrentar aquela sociedade, manter o negócio existente dele. E ele vai se fudendo aos poucos, até o momento que ele coloca a linda cena da placa que ele coloca apenas negros, né? Proibidos brancos no estabelecimento dele. Então, o vampirismo, ele provoca essa crise de identidade gigantesca no Louis, que ele, basicamente, ele deixa de ser preso no armário para ficar preso no caixão. Então, eu amo essa analogia. Ele sai do armário pro caixão. Sério, é muito bom. Realmente. E tem toda essa. A série é gore pra um caralho. Cara, eu amo. O momento do cantor, por exemplo. Cara, que foda. Que crueldade aquele momento. E o momento do que o Louis pega o sobrinho nos braços. Eu fiquei gelado naquela parte. E mesmo assim, com toda a situação novelesca, né? Que vai pro extremo quando entra a personagem da Cláudia. Mas aí eu vou dar um pause no falatório pra vocês complementarem como quiserem. Tenho certeza que a Lu tem comentários sobre a Cláudia. Não, mas antes disso, eu ia falar que vale lembrar que a Anne Rice esteve envolvida na produção da série antes dela morrer, né? Ela esteve envolvida na escolha dos personagens, nas mudanças de roteiro, ela aprovou todos. Então, talvez tenha sido alguma coisa tipo, nos anos 70, eu não podia escrever abertamente a relação de dois caras. Agora eu posso colocar isso abertamente. Era implícito, era óbvio, era implícito sim, mas agora eu posso deixar isso mais claro ainda para quem ainda não tinha entendido. Porque sempre tem aqueles que, oh, de onde tiraram isso? Onde que Lestat e Lou eram Sim, gays? Porra. é a lacração. Então, aí, tipo, tá bem claro agora. E agora que ela morreu, né? Agora já faz alguns anos, é o filho dela que continua envolvido, e o filho dela, acredito eu, tem muito respeito pelas obras da mãe, ou as ideias que ela queria ter e tudo mais. Então, todas essas mudanças foram válidas pela visão dela. Ela quis modernizar tudo, ela quis trazer todos esses pontos que o Samuel colocou também, né? De trazer pros anos 10 e Nova Orleans, os negros, etc. E ficou muitíssimo interessante, ficou muito bom mesmo. E agora sobre a Cláudia. A Cláudia é um personagem que eu odeio em todas as mídias possíveis. Sério? No livro, no filme, na série, não, não importa, não consigo. Meu Deus do céu, que adolescente insuportável na série. Pelo amor de Deus, minha Nossa Senhora, cada episódio eu ficava assim, pelo amor de Deus. Quando que a Cláudia vai morrer, Sil, pelo amor de Deus? Cadê o episódio que ela que matam ela? Insuportável, Ai, a pobre. insuportável. O relacionamento dos dois começa a desandar por causa dela. Impressionante isso. Quer dizer, já tava desandando um pouco, mas aí só ficou pior por causa dela. É uma coisa. E ela. Eu não entendo porque o Louis fica. Ai, Lestat, você é muito cruel. Ai, Lestat, você é um vampiro cruel. E chega a Cláudia, que é uma puta sanguinária, muito pior que o Lestat, e fica. Ai, Cláudia, te amo. Ah. Te amo, minha filha, linda, maravilhosa. Papai ama. Tipo, alô, Porque papai perdoa. querida. Papai ama, papai perdoa. E a Cláudia, sanguinária, fica. Ai, o Lestat é um babaco, o Lestat é isso e aquilo. Ai, Louis, você que não quer beber sangue humano, eu te adoro. Mas os dois são iguais, como assim? Ela odeia ele? Por que ela odeia ele? Não tem motivo pra odiar ele. Tem motivo nenhum para ela gostar do Louis. Ah, é uma aventura. Eu gosto muito dessa parada do casal que tá com problemas e resolve ter filhos para resolvê-los, e Piora, só piora, né? sim. Eu acho assim que a introdução da Cláudia, né, que é no meio da temporada, basicamente, e é interpretada pela Bailey Bass. Vale lembrar que essa atriz, que também é magnífica nesse papel, ela vai ser substituída no, na segunda temporada, segundo os showrunners, os produtores, pela uma incompatibilidade de agendas. Mas eu acho que foi porque a garota cresceu. Mas enfim, ela já foi falado, né, bem lembrado, que existe uma substituição. Por exemplo, no livro ela tem 6 anos, no filme ela parece que tem 10, mais ou menos, e aqui a decisão criativa foi para que ela tivesse 14 anos, né? O Louis e o Lestat, eles matam ela, ressuscitam e adotam como filha. E esse momento inicial da relação dos três, ela vira uma comédia de humor negro, assim, basicamente, né? Que a Cláudia, ela, inclusive, ela assume temporariamente o comando da narração em off, porque na relação de entrevista entre o Louis e o Daniel, vamos ter as narrativas dos diários da Cláudia. Então, e ela nasce insaciável. Ela é um bebê vampiro que ela se posiciona como vilã, no começo da aparição dela, cantarolando como um filme de terror mesmo. Como, por exemplo, na cena em que ela trai o policial para a morte, vestida uma blusinha de marinheiro e fitas no cabelo. É uma palhaçada aquela cena. E assim, eu sei, a Cláudia, ela pode ser irritante e deprimida, e a gente vai entender isso um pouco melhor, e muito bem, eu acho, colocado numa fala do Armand na segunda temporada, mas a gente vai chegar lá. E a confusão que ela experimenta. Aliás, acho que a gente pode falar agora, porque isso é muito bem representado na série. O que é que acontece? E que eu até gosto dessa decisão de ter colocado uma adolescente, que é explicada pelo Armand melhor na segunda temporada. Ela tá eternamente como adolescente. Imagina você ser eternamente adolescente, um inferno que vai ser a sua vida. Você tá sempre irritado, seus sentimentos estão sempre na forma extrema, os seus hormônios estão uma confusão, o teu corpo tá em transformação. Ela nunca vai sair disso. É um pesadelo a Cláudia de 14 anos, ser a Cláudia de 14 anos, sabe? Então, acho que o que causa estopim, inclusive, disso, é a cena em que ela perde a virgindade com o rapaz que ela tá gostando. Que ela mata o rapaz, ao mesmo tempo que ela percebe que ela nunca vai realmente se tornar uma mulher, na contemplação física, pelo menos. E ao mesmo tempo é ela quem observa, da forma de um olhar adolescente, que os pais dela estão em um casamento que tá com muito problema. E que na visão dela, o Louis é uma pessoa que tá dentro de uma panela, fervendo lentamente, pelo Lestat, até acontecer um grande desastre. E aí, junto a isso, né, junto a essa mistura implacável de sentimentos, ela ama o Louis e ao mesmo tempo ela é um monstro, eles juntos vão decidir dar cabo de Lestat, ao mesmo tempo que Lestat vai responder à altura todo o confronto que eles dois vão tentar com ele. Essa decisão é uma decisão muito dela, né? Assim, ela força muito o Luiz a participar, assim, ela pressiona muito o Luiz a participar do suposto assassinato, né? Eu vou só voltar no filme um pouquinho. Eu gosto muito da cena dela no filme, quando ela é transformada e ela mata todo mundo que chega perto dela, tipo o professor de piano. É boa essa Eu acho cena. boa a cena, assim. Mas tem isso, né? Ela tem um poder sobre o Luiz, assim, que eu não sei se é uma coisa de culpa. E ela consegue ter esse poder sobre ele, de influenciar ele. Só que, assim, né? No fim, o próprio Daniel sempre fala, né? Você escolheu o Lestat, né? Você escolheu o Lestat de novo, em vez dela. Você escolheu ele. Ele frisa isso muito na série, dessa relação dos dois dali, que é uma relação muito intensa, né? O Samuel, você até citou que é, né, muito tóxica, assim. Eu fiquei, né, no filme a gente já via, né, que a relação dos dois ali era uma coisa, mas no filme não tinha essa intensidade que eles têm na série. E como que é, né? Isso vai ficando mais forte, né, entre os dois na Por mais tóxico que fica a relação ali durante esse período ali, como que fica mais forte o sentimento do Louis pelo Lestat, assim. É muito complexo, assim, até da gente tentar avaliar, assim, né? Não li o livro, não sei como é, né? Mas a Luísa já falou. A Luísa, gente, Isso. Desculpa. Mas ela já falou, né, disso também, que no livro também era um pouco mais implícito, assim. E eu acho que isso é muito trabalhado na Sim. série, que isso mexe muito com a gente, assim. Com certeza. Não, e aí a gente vai para os momentos finais, né, da primeira temporada, onde mesmo com eu acho engraçado que o Ivo tu falou assim: é a Cláudia que arma o plano, eu não vejo motivo pro Lu. Ivo, o Lestat voou com o Lu e jogou ele. Não. Sim. Tu esqueceu dessa Não, não cena? esqueci, não. Porque. É que o Lu, ele fica muito hesitante nesse negócio do. Sim, não, Ele ele fica fica extremamente tonto. hesitante. Depois desse momento que o Lestat joga ele do céu, ele meio que muda de ideia. Mas eu acho que tem uma cena também, porque o Lestat já não basta todas as raivas que ele tá fazendo, e aí a gente tem que lembrar que ele também causa umas violências terríveis com a Cláudia. Porque, se eu não me engano, acho que. Vocês podem me corrigir, mas eu acho que a Cláudia encontra o vampiro Bruce. O Bruce acho que é guiado pelo Lestat para encontrar a Cláudia. Eu não sei se eu entendi isso correto. Mas tem também a cena do trem, em que o Lestat quebra o braço da Cláudia quando ela tá tentando ir embora. O Lestat tá decidido que a família dele não vai se separar. E não vai se separar a qualquer custo, né? Tanto que ele quebra o braço da Cláudia e joga o Louis do céu, eles voando com ele. Tipo, eles não vão coisar. Ao mesmo tempo, ele tem uma amante, que eu nem lembro o nome dessa moça. Antoniette, Alguma coisa assim. E fica se encontrando com isso. ela, e aí tem a cena que eu acho sublime do Louis pegando eles dois no flagra. E fala os caralho pro Lestat. Aí o Lestat só olha super apaixonado para ele e fala: "Você atravessou o Rio Mississippi por mim." Essa cena é muito boa, essa cena é muito boa. Mas aí a gente vai pro momento em. O que eu vi nadando, Como é que é, Ivo? não é que ele falou que foi nadando, Isso ele foi nadando! E aí a gente vai pro encerramento, basicamente, da primeira temporada, o plano da Cláudia e do Louis. De dar conta do Lestat, não apenas do Lestat, mas de parte da sociedade de Nova Orleans que tanto maltratou eles em forma humana, né? A Cláudia era uma moça de uma família extremamente pobre, então o Louis sofreu. Então esse plano seria o ápice, né? De acabar com todos os problemas de uma só vez. Tem uma execução muito boa, tem uma armadilhazinha nesse plano. O próprio Lestat já sabia do plano, porque ele era capaz de ler a mente, se eu não me engano. Eu não sei se foi da Cláudia. Ah, não. Não, ele não conseguia, porque ele Ele que não criou os conseguia. dois. Isso. Era a Antonieta que estava lendo a mente. Isso. Ela tinha sido transformada em vampiro pelo Lestat para ler a mente deles dois. E eles não conseguiam disfarçar não conseguiram disfarçar o plano para a presença dela. Então ele sabia o plano, mas a Cláudia dá um golpe dentro do golpe e ela também sabia que estava sendo lida e esconde as verdadeiras intenções do plano. Eles conseguem dar conta da Antonieta, dão conta do Lestat, mas o Louis, que tem seus sentimentos conflituosos, né, o tempo todo pelo Lestat, mais uma vez é a toxicidade do relacionamento, que é um real combustível para a manutenção do amor entre eles dois. Meio frio falar dessa maneira, mas é como funciona de certa forma. E ele não mata o Lestat, né? Eles abandonam o Lestat muito próximo da morte e vão para Paris, onde eles encontram, ou vão para a Europa, na verdade, onde eles encontram um folhetinho indicando a existência do Théâtre des Vampires. Então, a gente tem esse encerramento que é absurdo de bom, absurdo de bom. E já não bastasse ser bom o suficiente, nós voltamos para Dubai, onde Louis segue sendo confrontado por Daniel em sua entrevista, e as coisas estão saindo um pouco do controle dentro da confusão. Lembrando que o Daniel é uma pessoa extremamente ressentida com Louis por tudo que causou na vida dele, e bem lembrado por vocês, ele é uma pessoa que não tem muito a perder, ele está vindo de uma carreira que foi gigantesca, ele ganhou o Pulitzer, mas está super embaixo agora, ele está com Parkinson, ele tem dois casamentos extremamente frustrados. Encerrados, né? Ele tá sozinho. Então, no auge da confusão entre eles dois, é revelado que o Louis não era o único vampiro presente ali durante toda a entrevista, e que o Rashid, o criado do Louis, que inclusive consegue andar sob o sol, é na verdade o vampiro Armand. Então a gente tem um duplo encerramento para essa temporada que é do caralho, é bom pra porra esse último episódio. Eu fiquei em cólicas pensando, meu Deus, eu vou esperar 2 anos para uma segunda temporada. É, o que mais me impactou nesse final foi o confronto dele com o Louis pela veracidade da história que ele estava contando sobre como eles deixaram o Lestat. Porque eu estava vendo a série e falei: Ô Louis, você sabe que o Lestat não vai morrer assim, né? Sabe que você precisa dar um jeito aí. E tipo assim, né? Ele conta: Ah, não, aí a gente largou ele no lixo, aí o Daniel vai lá e pressiona ele e fala: Cara, vocês não são burros, a Cláudia não é burra, não era burra. Tipo, né? Aí ele fala: A Cláudia queria que amar e você impediu ela de fazer isso. Você a impediu de fazer isso. Então, você sabia que ele ia continuar, você mandou. Tipo assim, como que ele deduz isso? Eu acho incrível como, né, essa questão que a gente que estudou jornalismo, a gente fica impressionado como ver ele desempenhando o papel assim muito bem assim. Eu achei incrível esse confronto dele com o Louis no final, até a revelação, né, do Armand, que também me surpreendeu, mas ainda estava impactado pela maneira que o Daniel conduzia a entrevista assim. Eu achei incrível. Outra coisa também que o Samuel comentou aí do plano assim, eu adoro aquela cena da festa, né, que eles deram assim, do baile que eles deram, e na hora que eles começam a fazer a chacina no final. Eu amo aquela cena assim, eu até gravei um vídeo assim para postar stories assim, que eu acho incrível quando os três surgem no corredor assim. É um clichêzão bonito, sabe? Eu adoro essas cenas assim que enaltece assim, os personagens assim. Eu gostei muito desse episódio. E tem um Também. beijão lindo do Louis e do Lestat dançando que escandalizou a sociedade inteira. Ai, gente, desculpa, achei Sim. eles lindo como casal. Eu queria nunca que tivesse brigado. Trocar o Louis daquela altura, né? Pelo amor de Deus. Não precisava. Ainda teve toda aquela cena do apartamento que eles brigam, que eles destroem o apartamento inteiro. Apartamento não, a casa, né? Com a Cláudia embaixo, eles em cima, uma confusão do caralho. Porque o vampiro, o Lestat é um vampiro antigo, né? É um vampiro muito poderoso. E tempo, né? Quanto mais tempo de vampiro, mais forte você fica, né? Nesse universo. Então, o Lu não tem nem chance, que ele é só um neném vampiro praticamente também. Cara, a gente vai voltar nessa cena da Exato. briga na segunda temporada, né? Porque eu achei incrível também como rolou isso na segunda temporada, quando eles mostram lá. Mas vamos lá para vamos deixar isso para depois, quando a gente estiver chegando lá. Luiz, tem algum comentário do final da segunda temporada? Então, só que meus comentários é tipo, eu detestei o final com o Armand, sinceramente, a revelação do Armand, eu fiquei, por quê? Pra quê? Qual a necessidade disso? Não sei. E também por que nenhuma mídia coloca o Armand como de fato deveria ser. Isso me deixa muito inconformada. Primeiro é um cara ridículo, que era o Antônio Bandeira, ficou ridículo naquele papel, desculpa, que colocaram o Armand misturado com o Magnus, que é o criador do Lestat, num só. E não ficou nada com nada. Aí, Rainha dos Condenados é, eu não sei se vocês lembram, é um borrão ruivo ridículo também. Nossa, meu. E aí nesse, é um anglo-indiano que não tem 16 anos, claramente. E aí eu fico, mas por quê? Não sei, mas o cara atuou muito bem, o cara que faz o Armand, eu achei que atuou muito bem, sim, mas a Ele revelação me atua muito deixou um bem. pouco, né, tive muitas ressalvas pra mim por causa disso, por causa dos livros, mas quem não leu os livros, com certeza gostou. Então o problema é ter lido os livros, nesse caso. O personagem nos livros é russo, né? É ucraniano. Ah, é? Olha. Ucraniano, então. Eu não sabia. Eu É. só sabia da E é até idade. interessante, porque na segunda temporada, no primeiro episódio, a Cláudia e o Louis vão parar primeiro aonde? Eles vão direto pra Ucrânia. Eu não sei se foi uma referência ali Não é escondida. Romênia, perdão. Eu achei que era Não, Romênia. É primeiro é Ucrânia? Ucrânia e depois Ah, eles vão pra sim. Romênia. Aí eu fiquei, olha só, eles estão aí na terra do Armand original. Achei curioso. É, eu acho que Imagino que ainda a série talvez deva. Eu não sei, eu fico pensando, né? Porque ela, a série se passa, né, nos dias atuais, assim, mas tem muita história para contar do passado desses personagens todos. Então eu imagino que ainda vão dar uma contextualizada no Armand mais para frente. Ele fala, né, por cima. Quando eles vão na segunda temporada, ele vai ver um quadro que o Marius pintou, que ele aparece, ele dá uma pinceladinha ali, Eu né, ia falar desse na quadro, história. porque no quadro, ele tá falando do quadro, no quadro tá retratado um cara branco, uma criança, um adolescente branco de cabelos ruivos, como deveria ser o Armand, e ele falando que é ele retratado ali. Eu fico, ué, mas o que aconteceu? Você trocou os corpos também? O que que aconteceu aqui? É, rolou um whitewashing. Então, eu fiquei, ué, ele tá falando como se fosse ele. É, no quadro ele fala como se fosse ele, né? Aquele personagem mesmo, né? Sim. Então, exatamente, eu fiquei, ué. Teve aí um ladrão de corpos na Ah, versão dele também, porque não o Magnus é é possível. muito cretininho também, né? Eu não vou dar moral pra ele, não. Eu gosto Ai. É porque eu realmente não tenho muito do livro, né? Do Vampiro Armand. Mas eu gosto dessa necessidade de... Eu acho que segue o ritmo da primeira temporada de fazer mudanças muito drásticas, escolhas muito drásticas de mudanças. Justamente vai impactar o leitor mesmo. Acho que eles quiseram dar uma mensagem desde o começo, né? Dizer, ó, isso aqui não vai ser uma adaptação fiel, não. Então a gente vai fazer uns negócios É, aqui sim. doidão. Então eu gosto muito dessa. Poucas vezes, realmente, eu acho que uma quantidade de mudanças drásticas grandes serviram tanto para um impacto num produto final que gerasse muitos questionamentos sobre essas mudanças, mas que também a gente apontasse as qualidades, porque por mais que o Armand não seja fiel ao livro em suas descrições e origens, é impossível e até o personagem seja, pelo amor de Deus, um cretino de um caralho, é o Armand no fim das contas. Mas, tipo, eu nunca que vou negar a atuação do Asad Zaman, né? Que é um ator muito bom, ele é um ator mais de teatro, se eu não me engano. E ele vem para essa série, cara, ele brilha, porque esse personagem do Armand na série é muito complexo. A gente cria ódio por ele em várias camadas, mas ele é muito complexo. É isso, gente. Então bora seguir com a segunda temporada. Vamos. Bora. Eu achei também que ela começou um pouco mais lenta. É que falta um Lestat nessa temporada. Eu gostei muito, muito dessa temporada, mas falta um Lestat. Falta a estrela do show, né? Ele passa, né, uns tempos ali. Desaparecido, pobre. Só um fantasma aparecendo ali na mente do Louis. É, então. E aí, ele vem com aquela personalidade que tá sendo criada, que é como o Louis queria que ele fosse, né? Então, é uma pessoa meio diferente ali. Mas mesmo assim, eu gosto. Tipo, voltando na cena do quadro, que ele fica lá parado do lado, tipo. Completamente entediado com o que tá acontecendo, Muito assim, por bom, mais muito que bom. é uma criação da cabeça do Louis, né? Mistura um pouco do que ele tá narrando ali, mas ele guarda, né, muito da personalidade do Lestat real, assim. É muito bom. Teve gente que teve coragem de dizer que o ator que faz o Lestat não é carismático. Ai, não, Ai, pelo amor de Deus, eu vou bater nessas pessoas. fiquei inconformadíssima. Eu fiquei, como assim? Ele é o mais carismático de todos. É impossível Exato. você não ficar maravilhada com ele. Como assim? É isso. Eu não discordo. Mas na segunda temporada, eu acho que, apesar de não ter muito Lestat, quem brilhou muito foi o ator que faz o Santiago. Muito Achei bom. que Demais. ele segurou muito bem o papel, principalmente nas partes entediantes, que é a Armand e Louis de amorzinhos entediantes. Achei muito chato os dois juntos, gente. Meu Deus do céu. Pelo amor de Deus. Que relacionamento tedioso. E o Daniel mesmo. O Daniel tava um Ele fenômeno ainda tá maior nessa segunda virado no temporada. zaralho, né? Ele tá no Zopidem total essa temporada. Nossa, ele tá assim, sem paciência, sabendo que tem dois vampiros poderosos na frente dele. Ele tá tipo, foda-se, vocês estão mentindo, que merda é essa aqui? Vou aqui, fatos pra vocês. Quero ganhar mais um prêmio, preciso de uma história decente para contar. Na verdade, eu acho que a gente já pode começar a falar um pouco. É que na segunda temporada, né, a gente vai começar exatamente de onde terminou. Entrevista com o vampiro passa a ser entrevista com os vampiros. Porque Louis e Armand são um casal, eles estão juntos, eles se amam, segundo eles. E o Daniel agora se vê na necessidade de entrevistar os dois. Por causa disso. Ah, tem uma quebra muito significativa, que eu acho, da primeira para a segunda temporada, que é a introdução definitiva e agora totalmente escancarada de que o Louis não é um narrador confiável. Esse é um conceito que a gente vê em várias obras, mas, e que é muito utilizado pela Anne Rice, né, no, na mitologia dela. Luiz pode me corrigir se eu estiver enganado, porque a cada livro que a Anne Rice ia lançando, ela ia colocando novos pontos de vista sobre acontecimentos passados. E a gente vai ter, nessa temporada, com o acréscimo do Armand, o seu ponto de vista, pegando capítulos de seu livro, momentos de seu livro, né, o Vampiro Armand, além de, mais para frente, a utilização de outros momentos de um outro livro chamado, nós comentamos já, Vampiro Lestat. São principalmente esses dois. Mas, basicamente, a gente vai ter agora a adaptação da segunda parte final do livro mesmo, primeiro livro, Entrevista com o Vampiro, com o início, né, a gente já comentou, do Louis e da Cláudia passando por um momento muito estressante, muito irritado entre eles dois. Eles estão pela Europa no final da Segunda Guerra Mundial, vagando entre a Ucrânia e a Romênia em busca dos seus iguais. Eu acho esse momento, esse primeiro episódio, muito especial, porque ele vai fazer com que justamente o Louis e a Cláudia eles entendam mais, principalmente o Louis, na verdade, ele perca mais a sua humanidade. Que ele percebe que os problemas dos humanos não podem ser os problemas dele. A comunidade lá que ele encontra, que está sofrendo com tanto pelo fim da guerra quanto pelo algum ser que está destruindo, matando eles aos poucos, não é problema dele. Ele vai pensar num começo que aquele é o problema dele. Depois ele vai entender que não é. Então, a Cláudia só tem um objetivo na cabeça dela, que é encontrar seus iguais. O Lu, então, ele só passa a ter um objetivo que não é nem esse. É simplesmente estar com a Cláudia. É, então, ele perde muito a personalidade dele nessa ida pra Europa, porque ele só, ah, Cláudia, quero. A Cláudia quer fazer as coisas dele, tá bom, vou junto com você só pra ir com você, não porque ele queria estar ali. Ele não queria estar ali, a Ele cara não dele queria. mostra que ele não queria estar ali em momento nenhum. Ele fala isso, né, no final desse primeiro episódio, segunda temporada, que ele vai com ela até onde ela quiser ir, ele vai. Tipo, se ele entrega, se ele larga, eu quero estar com você. Ao mesmo tempo que a gente tem aquele encerramento muito poderoso do primeiro episódio, eu acho muito bonito, em que ele fala para uma Cláudia que está desolada, né? Após ele, a única pessoa vampira que eles encontram, com um pouco diálogo, eles percebem que ela está destruída, ela está ali no fim da existência dela, e ela se mata na frente deles. Então, ela se joga numa fogueira na frente deles. E depois disso, eles resolvem ir para Paris, seguir o folheto do Teatro dos Vampiros. E o Louis fala para Cláudia que eu estou por você para sempre. Basicamente, ele fala isso. Mas quando eles chegam, né, em Paris, as coisas começam a dar uma reerguida e, ao mesmo tempo, desandada. O Louis começa a se interessar pela própria cidade, né? Paris é uma. No final da Segunda Guerra, tá em reconstrução, está quebrada, mas está em reconstrução. Vale lembrar que a Cláudia agora está sendo interpretada por uma segunda atriz, a Delaine Hallyes, que acho que foi uma substituição à altura da primeira garota. Embora eu acho que eu goste mais da moça da primeira temporada. Você gostou da tela, Samuel? Eu não gostei mais que a primeira atriz, não. Mas eu gostei, eu não desgostei, não. A gente vai chegar em alguns momentos, né, que ela entrega para um caralho. Então ela brilha pra caceta. E eu acho que a gente pode resumir, só pra terminar esse meu primeiro comentário, que a segunda temporada de Entrevista com o Vampiro, ela faz com que o mundo seja um palco dessa vez, um palco de teatro. Porque a sensação que dá é de uma teatralidade o tempo todo dos comportamentos desses personagens, né? São armadilhas teatrais, é uma ideia mais lúdica, tudo, a própria, até a música da abertura tem uma mudança significativa. É a orquestra lá fina ali no final. Eu comprei uma sala de bar agora e eu fui rever o último episódio, porque eu queria muito rever. E quando deu a abertura, eu precisei desligar praticamente a sala de bar, porque eu não sabia que tinha aquelas camadas de tons, não. Quando eu assisti só com o som da TV. Na sala de bar, eu achei que ia quebrar os vidros aqui de casa. Então, foi, é bem interessante. E aí a gente tem todo esse momento em Paris, né? Onde, sendo atormentado pelo espírito do Lestat, a Cláudia e o Louis encontram o Armand e o Colvin da França, onde eles se escondem de toda a sociedade pelo Teatro dos Vampiros, seguindo uma grande quantidade de regras e comportamentos para que eles nunca sejam pegos, e fazendo com que o teatro seja, na verdade, a maneira de alimentação deles. O Louis começa a ter esses interesses pela arte, pela noite, pela fotografia em Paris, e a Cláudia, a única coisa que ela quer é ser aceita. Ela quer fazer parte daquele coven, ela quer ser reconhecida pelos seus iguais. E então nós temos também a presença do poderosíssimo vampiro Armand, que comanda o clã, ao mesmo tempo que se apaixona de uma maneira muito peculiar pelo Louis, ao mesmo tempo que percebe que tem alguma coisa errada com aqueles dois. Eles entram em pânico, lá o Louis e a Cláudia, quando eles percebem que o fundador do Teatro dos Vampiros é ninguém mais, ninguém menos que o seu ex-cruel criador, Lestat de Liancourt. E eles vão tentar fazer o máximo possível para esconder essas informações. E nós sabemos que eles não vão ter muito sucesso junto a um couve de vampiros. Acho que para encerrar, vale lembrar que o Lestat fala para o Louis na primeira temporada que ele queria conhecer outros vampiros, queria saber dos vampiros da Europa. E o Lestat fala: os vampiros lá são muito mais cruéis do que você imagina. Então, a gente vai ter essa explanação, né, na segunda temporada. Então, e é até interessante porque a Cláudia acha que ela vai conseguir, ela com seus, o quê, 50 anos de idade, menos até naquela época, acha que ia poder esconder a mente de vampiros poderosos, como o Armand, como o Santiago e vários outros. Tipo, oi, gente, não, eles pisaram ali, todo mundo já sabia o que eles tinham feito. Como É, eles exato, eles chegaram ficaram ali? brincando, né? Brincando com eles o Exatamente. tempo todo. Especialmente o Santiago, que louva o Lestat. Tipo, o Lestat pra ele é Deus no céu, Lestat na terra pro Santiago e pra vários outros ali, né? E menos pro Armand, porque eles tiveram ali um casinho e o Lestat falou, vai se fuder pro Armand e tá certíssimo. Mas, assim, eles muito inocentes achando que iam conseguir esconder a mente, que estavam fazendo um trabalho belíssimo, conseguindo manipular vampiros poderosos e antigos, claro, com certeza. Pois é, e aí é isso. A Cláudia, ela só se fode, né? Porque ela consegue finalmente entrar para a trupe de teatro, mas primeiro como uma pessoa da limpeza, né? E aí quando ela finalmente é aceita como atriz, ela só vai interpretar crianças, né? Então ela foi uma piada pra eles todo esse tempo, assim. E o Louis nem tanto, porque aí ele caiu nas graças do Armand, né? Só que aí é essa questão do Armand ser uma falsiane o tempo todo também. E, porra, demorou, o quê? 70 anos de relacionamento pro Louis descobrir. É complicado. Não, e é interessante que o Armand detesta a Cláudia. Ele odeia a Cláudia. Não sei se é porque ele vê ela como um empecilho para o caminho dele com o Louis, ou por qualquer outro motivo que seja. O Louis percebe isso, a menos que ele seja muito cego. E tá cagando pra isso. O cara grita com a Cláudia, maltrata ele, tipo, ah, Cláudia, você não queria entrar pro Coven? Então tem que seguir as regras deles. Mas, tipo, meu querido, o Lestat falava um A mais alto, você ficava puto com ele, aí vem um desconhecido falar com a sua filha desse jeito, e você, tipo, ah, paciência, você que quis ficar aqui. Pois é, uma paixão assim, né? É até curioso também, assim, essa questão. A Cláudia, ela tá profundamente obstinada, né, em fazer parte do coven dos vampiros. Ela concorda com um trote, né, pré-iniciação, mostrando que ela está desesperada realmente pela aceitação, por fazer parte do grupo, né? E até quando eles escalam ela para esse papel, quando ela ganha a primeira peça dela, é num corpo eternamente jovem, e a decepção dela é absurda, e é tão bem transmitida pela menina. É os momentos que eu acho que ela começa a brilhar, sabe? Porque mostra, no primeiro ela começa a fazer a peça como pedem. E aí a peça é um sucesso, a esquete dela pro Teatro dos Vampiros, né? Mas ela não aguenta mais aquilo. É tanto que é aquele momento que o Armand fala. Ela foi transformada jovem demais, ela foi transformada ainda adolescente. Todo o turbilhão de emoções e mudanças, ela vai viver eternamente até definhar e morrer. O Armand acredita que a Cláudia nem vai viver muito tempo, né? E junto ao teatro, ela ignora completamente essa adoração do público. Ela não tem esse amor pela idolatria do público, pelo teatro. Não, ela queria ser aceita, longe dessa imagem dela de jovem. E ela vai conseguir isso não mais com o Louis, não mais com o Coven de Vampiros, mas sim com uma nova personagem, a Madeleine. Eu Lei. falei correto? Isso. A Isso. Madeleine, que eu adorei a adaptação dela. Nossa, adorei. É uma das partes mais sensíveis, muito bonitas mesmo dessa temporada, é a chegada da Madeleine, que vai transformar a Cláudia novamente, né? Porque a Cláudia tem esse amor pelo Louis, e o Louis tem esse amor por ela. Mas não é a ideia do amor de criador e criatura que os vampiros têm. Não, é o amor de irmãos, por mais que eles se comportem como pai e filha. Com a Madeline, ela vai sentir aquela necessidade de seja minha companheira. E não da maneira sexual, como a gente já tem visto mais na série mesmo, mas pela paixão, pela amizade, pela vontade de estar junto. Eu acho isso muito bonito, essa construção muito bonita. A própria personagem da Madeleine, que a gente começa muito desconfiados, né? Porque pintam o símbolo do nazismo na loja dela. E depois a gente vai entender o que realmente aconteceu com ela, até a gente ter todo o arco de transformação dela. Por exemplo, no filme, o arco de surgimento da Madeleine é de 1 minuto. É assim, é Exato. absurdamente rápido. Você fica, ué, quem é essa doida? Mas aí é algo que foi muito bem corrigido nessa segunda temporada, todo o arco da Cláudia com a Madeleine, muito bonito. Agora, com relação a Louis e Armand, eu realmente concordo que é um romance que é estranhamente construído, e novamente a gente vai ter aquela ideia. Ideia não. A gente agora tem a concepção total de que o Louis não é um narrador confiável e que o Armand está escondendo alguma coisa. Não só o Louis não é confiável, como o Armand meio que poda ele várias vezes. Tipo, ah, vou falar isso. Não, Isso. você não vai. Não, essa parte não, você não vai falar isso. Por que que você falou isso? Aí você fica, ué, o que que tá acontecendo? O que que ele tá escondendo? O que que ele não pode saber? Eles têm umas DRzinhas ali, né, durante a entrevista. É até um comentário que eu ia fazer, que à medida que a temporada vai avançando, a conversa com o Daniel e eles dois fica muito mais tensa, porque ele assume até parece uma sensação de programa de namoro, onde eles estão competindo pela autenticidade e tentam se apresentar de uma maneira muito desajeitada, da melhor maneira possível. É muito claro, é muito claro. E eu acho isso incrível, como é o claro sem querer esfregar na tua cara, ao mesmo tempo sem querer esconder. Não, tá ali, você consegue observar bem. Só basta olhar. Como a relação do Louis e do Armand tem essa ideia de competitividade, mas e de apresentar, de se esforçar para se apresentar como um casal perfeito. E em E o nenhum Daniel momento eles são. percebe. E o Daniel percebe demais isso. Sim, ainda entra no jogo dele, fica, ah, é mesmo? Então vocês estão loucamente apaixonados, não é mesmo? Então a história de vocês sempre foi perfeita. Eles, claro, não, ele fez isso por mim, sei lá o quê. E o Daniel, com certeza, pensando, Sem falar você é burro, como. cara. Sem falar o quanto o Armand tenta enganar com informações vazias, como por exemplo, ele, o Armand e o Louis foram atingidos pelo mesmo homem. A gente tem um episódio que explica a fundação do Teatro de Vampiros pelo Lestat, e o Armand faz que conta essa história, faz questão de dizer o tempo todo que o Lestat o amou e foi seu homem por 50 anos, quando a gente descobre que não foi isso assim, não, tá? É mais o que o Armand queria que tivesse sido do que realmente o que aconteceu. Então, o Armand é esse personagem que vai sendo confrontado pela sua maneira de contar a história, até o que eu considero que é o melhor episódio da temporada, que é o quinto episódio, onde a gente tem o flashback da primeira entrevista. Que o Daniel Incrível, incrível. Que percebe que a episódio mente fantástico. dele, ao longo desse tempo, a mente dele foi deturpada. E a entrevista tá fazendo com que a mente dele se revele novamente nos fatos do que aconteceu no final da entrevista nos anos 90 com o Louis. E aí a gente tem um episódio que é, para mim, catártico. O melhor episódio de séries desse ano, para mim, até agora, é o quinto da segunda temporada de Entrevista com o Vampiro, que é absurdo. Eu nem sei quem é o ator que faz o Daniel jovem, mas ele tá excelente. E o trio, no geral, tá incrível. Porque a gente percebe que o Louis, ele tava muito era do seu chapado e maluco nessa época. Já tava com o Armand, mas ele fugia do Armand para poder matar jovens e se alimentar de garotos jovens e ter casas com garotos jovens. Mas o Daniel foi um ponto fora da curva. Porque o Louis conta toda a história dele pro Daniel. Ele está interessado no Daniel em várias maneiras, sexualmente e pela mente dele. Eles não transam como o Daniel achava que isso teria acontecido. Ele fica muito em dúvida. Na primeira temporada ele pergunta: "Mas transamos?" Ele responde: "Não." Só que aí acontece algo que ninguém imaginava, né, que é a chegada do Armand pegando os dois no flagra, de certo modo. Um flagra, né? O Armand considerou aquilo uma traição. E o Armand vai encher a cabeça do Louis, ao mesmo tempo que vai torturar drasticamente o Daniel, fazendo com que as coisas cheguem ao extremo com o Louis tentando se matar indo pro sol. Então é uma cena pesada pra caralho. E mais pesado ainda é o comportamento do Armand depois da tentativa frustrada do Louis, porque o Armand consegue salvar o Louis. Vale lembrar que o Armand consegue caminhar. É tão antigo e poderoso que ele consegue caminhar sobre o sol. Mas quando ele salva o Louis, os sentimentos dele também ficam dúbios pra caralho. E eles são muito bem representados nesse episódio, né? Ele confronta ainda mais o Louis, ao mesmo tempo que ele avisa o Lestat, só pra dizer: "Ó, aquele que você ama tentou tirar a própria vida." E com o Daniel, ele vai torturar, torturar, torturar. Eu acho incrível a tortura dele de manter o Daniel sentado na estrutura dos próprios pés por um dia inteiro. A cara daquele ator é magnífico. Nesse momento que ele fala: "Eu não sinto as minhas pernas, eu estou morrendo de dor." Porque parece que ele está tranquilo ali, mas não, ele está completamente congelado. E o Armand decide que ele vai dar cabo do Daniel. Só que aí, pela influência do Louis novamente, mexe com o Armand e ele não mata o Daniel. Mas ele faz algo com o Daniel que assim, muito interessante, que é colocar na mente dele que ele vai se esforçar para ser um bom jornalista para sempre. Resumidamente é isso. É algo muito mais complexo, claro. Mas ele coloca isso na mente dele. E o Daniel vai ficar puto de pensar isso, de lembrar disso. Porque, basicamente, a carreira do Daniel fez com que nada mais desse certo na vida dele. Foram os casamentos dele que não deram certo. Eu não sei se ele tem filhos, agora Tem eu acho que ele tem filha, né? Mas não, nem tem contato, alguma coisa assim. Não tem contato É. com a filha. Tá com Parkinson no final da vida e a carreira tá frustrada, mas ele não consegue ter o sentimento de desistência dessa carreira. E isso é por culpa da hipnose do Armand. Então, os momentos de entrevista, que já eram bons na primeira temporada, eles estão ainda melhores nessa segunda temporada. E ainda falando desse episódio, essas lembranças, né, esse flashback só acontece por quê? Porque por algum motivo que para mim não ficou claro, mas o Armand decide sair para caçar, sendo que em momento algum ele queria deixar o Louis sozinho com o Daniel, mesmo quando ele era o Rashid lá, se fingindo de Rashid. Ele não deixava porque ele estava controlando tudo que o Louis estava falando. E naquele dia específico ele falou: "Vou sair para caçar e deixar vocês sozinhos por 2 horas." E aí, por causa disso tudo, o flashback conseguiu acontecer. Eles pegando o que aconteceu, ficaram: "Nossa, mas ele manipulou nossas memórias assim, assim, assim, como assim?" E quando confrontam ele, ele fica só tipo: "Ah, Oh, paciência. E não tenta fazer nada sobre isso, não tenta manipular, porque ele tem poder suficiente para manipular de novo a mente dos dois, fingir que nada aconteceu. Mas ele não faz isso. Mas ainda falando também do flashback, de fato, da primeira entrevista, eu achei que o Louis brilhou demais ali. Nossa, foi assim uma atuação espetacular, foi incrível a atuação dele ali, foi. Nossa, foi muito boa. Do Daniel Jovem também. Mas do Armand foi muito interessante, porque até então ele vinha se pintando o quê? Como ponderado. Como. Não, Isso. eu sou um vampiro antigo, mas eu não sou cruel. De jeito nenhum. Eu sou bonzinho igual você, Louis. Eu não sou cruel. Eu não gosto dessas crueldades igual o Lestat gosta. Mas não, naquele episódio ali ele mostra que ele é sádico e cruel mais do que todos os vampiros que a gente já viu até então. E isso casa muito com o livro dele, porque no livro dele, e a ideia que os outros vampiros têm dele é que o Armand é um dos vampiros mais cruéis que tem, porque ele não tá nem aí pra nada, ele gosta de torturar os outros, ele gosta de sangue, e é isso. E nesse episódio isso fica claro. Isso fica muito claro o quanto ele é um vampiro horrível. Pior do que o Lestat, pior do que todos eles. E ele fica se pintando de bonzinho fora desse episódio. Foi só aí que a gente viu esse vislumbre do verdadeiro Armand. E eu achei isso muito, muito, muito bem feito também. Especialmente quando o Louis tenta se matar e ele resgata. Mas ainda assim ele meio que tortura o Louis lá no quarto, vendo, deixando ele ver o que ele tá fazendo com o Daniel. Torturando o Daniel, deixando o Louis desesperado, em agonia ali. E nem aí pra isso, sendo que é o cara que ele diz que ele ama. Então assim. Incrível, esse episódio 10-10. É muito bom esse episódio. Eu gosto muito e que vocês também citaram no casal, tipo assim, nossa, que casal chato, né? Realmente, os dois, assim, como casal, tá aquela novelinha chata, e na DR ali dos dois ali, né? Que eles se confrontam, o Lu e fala, tipo, cara, minha vida com você é monótona. Ela é chata, você é chato, né? Ele falou, esse cara é legal. Aí o tanto que o Armand ele fica tão psicopata com isso que ele vai confrontar o Daniel, ele vai ler na lente do Daniel, né? Isso é legal que você fez isso no passado, é legal? Você roubou as Playboys para vender na escola, isso faz você ser interessante? Por que que eu não sou interessante? Ele tem isso que ele estava num momento muito ruim com o Louis. E aquele momento é muito, assim, em termos de atuação ali, eu falo assim, me lembra aquelas atuações daqueles filmes que, vou citar assim, desse filme mais recente que teve como que ele chama, gente? Anatomia da Queda, que tem a cena da briga do casal lá, que é uma briga muito forte. Eu É isso conhecia no mesmo. cinema, né? Foi, cara, não deve nada aquela cena, é uma cena muito poderosa, assim, de dessa discussão dos dois ali, do relacionamento dos dois no momento. E ela é muito amplificada ainda pelo fato do poder do vampiro, do que o Armand faz depois, né? Da tortura com o Louis, da tortura com Daniel. E isso deixa ser. É um episódio muito forte, assim, muito pesado. Muito. Igual você falou, Samuel, é o melhor episódio porque toda a estrutura dele, narrativa ali, toda a construção dele, da primeira entrevista que tem, que eu gosto, assim, imagino que tenha no livro também, do Daniel falando, pô, mas ser vampiro é legal, né? Que tem no filme também. E rola ali o Louis, ele vira e fala, não, cara, ser vampiro não é legal, assim, essa discussão dos dois ali. É muito interessante como a cena é construída, assim, é muito poderosa, e é uma cena, assim, é aquela cena de um cômodo só, né? Que eu acho que é muito forte. O episódio, ele passa ele quase que todo ali num cômodo só. Eu gostei muito, eu achei o melhor episódio da série, e de atuação dos três ali, foi incrível. Queria que eles fossem lembrados nas premiações, porque a primeira temporada não foi, não teve, não esteve nas premiações. Eu espero que a segunda dê uma lembradinha. Então, que eles merecem, ó. Pois você já ajusta suas expectativas. Eu não conto com isso, mas concordo que merece sim. Vamos ver, né? Quem sabe. E aí, depois desse quinto episódio, a gente vai para os momentos finais da segunda temporada, que são corridos, eu acho, mas são muito bem pontuados. No episódio 6, a gente tem basicamente a transformação da Madeline, né? A relação dela com a Cláudia chega no auge. A Cláudia praticamente abandona o teatro de vampiros, ela não quer mais participar daquilo. E ela quer a sua própria companheira porque ela não aguenta mais ver o Louis e o Armand juntos, né? E vê que também que não tem mais espaço com essa aproximação cada vez maior entre eles dois. O Louis se vê na necessidade de fazer a transformação da Madeline, que aceita se tornar uma vampira para ficar ao lado da Cláudia. E acho curioso, mais uma vez, o Armand sendo um filho da puta, porque ele faz toda uma entrevista com a Madeline, busca todas as informações e verdades dentro dela, só para ele descobrir que ele nunca criou um vampiro. É, Eu sim. acho sacana do caramba, como sempre ele faz isso. E aí o Luiz se vê obrigado a fazer o ritual, mesmo nunca tendo feito também. Porque a gente pensa, ah, é facilzinho, é só e tal. Não, não, parece que existe toda uma questão de sincronia de energia e tal. Eles deram a entender que é uma coisa muito complexa. Eu gostei muito dessa parte. Que criar um vampiro não é qualquer um que consegue fazer, né? Você não faz da noite pro dia. Pode dar ruim também. Então, mas dá certo. Eles começam a criar seus próprios planos. É um episódio sentimentalmente muito bonito, só que termina de forma drástica. Porque a gente já tá vendo que nos bastidores o teatro de vampiros está se preparando para dar cabo do Louis e da Cláudia a partir do momento que eles já entenderam que eles foram os assassinos de Lestat e de Liancourt. Então, no final do episódio, quando tá todo mundo, família de margarina, super feliz, pensando nos seus planos e colocados em prática, eles são sequestrados, e quando o capuz é retirado de seus rostos, a gente vai para o momento mais aterrorizante da série inteira, que é o julgamento deles pelo crime da tentativa de homicídio de Lestat e Liancourt. Tentativa, porque Lestat está ali, não mais só na mente do Louis como um fantasma, mas agora em carne e osso, pro julgamento dos seus algozes. Sendo que, na verdade, não é um julgamento, é apenas um teatro. Eles já estão condenados e eles têm seus destinos já selados. Então a gente vai para essa trama extremamente pesada. Cara, esse episódio, sim, eu terminei ele destruído. Destruído, destruído. Que episódio incrível é o julgamento do Louis, da Cláudia e da Madeline por tabela, né? Primeiro que eles são amarrados com os tornozelos, os calcanhares cortados para que eles não possam andar. Sem sangue, sem energia, eles não vão se recuperar muito rápido. Eles tinham passado pelo corredor de ratos, né? Antes para poder ficarem mais debilitados. E toda vez que eles tentam se manifestar, o corpo de juízes entra na mente deles e bagunça tudo. Eles não são poderosos o suficiente para enfrentar aqueles vampiros todos. É cruel. Que momento cruel é esse julgamento. Primeiro porque temos o retorno de Lestat em sua forma completa. E eu não sei se vocês lembram, mas no primeiro encontro do Louis nessa segunda temporada com o Lestat dentro da mente dele, o Lestat da mente dele fala: "Eu vou matar você de uma forma extremamente cruel." Ele fala isso romanticamente, é lindo a forma como ele fala. Mas ele fala, e de certa forma isso se concretiza, né? Nesse episódio. O Lestat ele argumenta, né, que quando conheceu o Louis, foi o Louis que caçou ele, não o contrário. E ele ainda revela que o Louis chantageou ele para transformar a Cláudia. Apesar dos protestos super veementes do Lestat, numa ideia de que ele seria um cumpridor das leis vampíricas, né? Então, e isso causa até uma estranheza na forma de pensar do Louis. E a gente novamente se confronta com essa ideia de que o Louis não é mais um narrador confiável de sua própria história. A própria Cláudia pergunta para o Louis: "Isso é verdade?" E ele titubeia e diz: "Não, não, não é." E a própria cena da briga do Louis com o Lestat, ela é questionada, porque nessa cena o Louis tá monstruoso. A cena termina com o Lestat jogando o Louis do céu, mas antes o Louis tá no modo assim virado no zaralho, xingando o Lestat, dizendo que vai botar as mãos dele naquele pescoço fino e apertá-lo e sufocá-lo até ver a vida se esvaindo. Coisas que nós não vimos na primeira temporada. A forma de ver do Lestat das coisas e que afeta a nossa maneira de pensar. É muito curioso. Geralmente esse tipo de cena de julgamento estático não funciona muito bem, mas a gente vê exemplos maravilhosos agora. O próprio Ivo lembrou, né, do Anatomia de uma Queda, que é brilhante, e esse episódio que é magnífico, magnífico. A gente tem o Santiago como um promotor de um julgamento que não tem nem advogado de defesa, que ele está se saboreando com uma ideia de vingança ali, porque ele detesta o Armand e agora ele é o novo líder do clã. Então ele ganhou tudo que ele queria pela chegada daqueles estrangeiros que bagunçaram tanto o clã dele. Então ele vai poder se livrar deles. Até o momento que a gente tem realmente o cumprimento da sentença chegando, a Cláudia e a Madden são condenadas a morrerem pelo público, é o público que é o verdadeiro juiz, eles perguntam para o público o que é que eles merecem depois que são considerados culpados. Mas quando perguntam o que é que o Louis merece, o público é ludibriado por poderes mentais do Armand e dizem que para o Louis ele merece o banimento, que basicamente os vampiros até consideram que é algo pior que a morte. Então a gente tem o encerramento desse episódio tenebroso, cruel, triste ao extremo, que é ver a Cláudia morrendo sob a luz do sol, agarrada a Madeline se desfaz primeiro sob a luz solar, e a Cláudia não indo de cabeça abaixada para a própria morte, ela primeiro amaldiçoa todos ali, e ela promete que se houver uma maneira de atravessar o mundo dos mortos para vir acabar com a vida de cada um deles, ela irá fazer isso. Mas que quando ela tá morrendo, ela olha pro Lestat e canta a canção que fez com que ela virasse uma atriz famosa naquele teatro, a canção do passarinho. E enquanto um Lestat meio aterrorizado, eu acho que a gente pode dizer isso, vê a sua própria filha se transformando em pó. Para encerrar com o episódio no Louis sendo enterrado vivo num caixão cheio de pedras. Enfim, é o penúltimo episódio da segunda temporada e ele é fuderoso. É uma sequência de grandes episódios. O ritmo dessa segunda temporada é muito melhor, mas esses episódios, os 5, 6, os 7, assim, que sequência incrível de acontecimentos e de atuações, principalmente. Ele dá uma porrada mesmo em quem tá assistindo. Esse penúltimo foi mesmo um espetáculo, literalmente um espetáculo. A atuação do Lestat é incrível, dá para ver o quanto ele tá sofrendo por, né, por provavelmente matar a sua filha. Ele tá sofrendo ali, mas ao mesmo tempo ele tá com muita raiva também com o que fizeram com ele. Ele se sente injustiçado. Mas ele também ama tanto o Louis que ele fica, meu Deus do céu. E muitas vezes ele sai das falas programadas, né? E o Santiago fica, não, você quer dizer isso, não aquilo. Aí ele tenta voltar, mas é um episódio muito bom. É um puto episódio mesmo. E o Armand fica novamente fingindo de bonzinho, falando, não, fui eu. Eu usei todo o meu poder para dissuadir os vampiros e a plateia a salvar você, Louis. Mas a Cláudia não tinha poder para salvar. Ah! Aí a cara do Daniel, tipo, ah, tá bom, você aí poderoso. Não tinha. Não tinha poder, tá. Tá bom. É muito falsinho. Alciane demais esse Armand. Que filho da mãe. Ivo, o que é que você achou do julgamento? Você que veio fresquinho agora. Eu achei incrível. Igual eu falei, eu gostei muito dessa temporada por causa do teatro, que era uma coisa que eu achava incrível. No filme eu achei muito muito rápido, mas eu achei muito legal e legal assim, né? É cruel pra caramba, né? Mas assim, esse julgamento ele é extremamente cruel. E ele tem uma discussão ali que são os humanos ali que julgam, e eles estão adorando aquele espetáculo cruel do pessoal com os tendões, né, dos calcanhares ali cortados para eles não conseguirem andar, para eles não conseguirem reagir. Não sei até que ponto eles estavam vendo aquilo ali, mas eles estavam se deliciando porque no teatro vale tudo, né? Então, toda aquela crueldade eles estavam achando ali maravilhosa. Enquanto no filme eles saíam, o público saía meio atônito, né? Aqui é diferente, aqui o público saía maravilhado, né? Com as peças ali, as crueldades das peças. É. Então ele tem muito essa reflexão do mundo humano também. Tem um dos episódios, eu não vou lembrar qual, que o Louis ele tá maravilhado com a fotografia, não sei o que lá, de mundo artístico, e quando ele acha que ele vai tentar vender, aí o cara lá desmerece o trabalho dele. Uma cena rápida, pequena, né, mas que mostra ali que na França não estava sendo muito diferente para o Louis também do que era lá em New Orleans, né, de como ele era tratado. E essa cena ali no final também ali deles, né, duas pessoas negras ali sendo julgadas ali, condenadas, e como o público estava tratando e reagindo a eles ali e se deliciando, maravilhando, eu achei muito muito forte, muito triste, né? Esse episódio ele deixa a gente assim bem bem abalado mesmo, Baqueado, hein? desconfiado. Nada, realmente. Eu gostei até mais desse penúltimo episódio do que do último. Como a gente comentou, né, o Lestat ficou meio sumido essa temporada, mas também voltou Sim. arrebentando. Eu gosto muito de como ele mostra, porque para ele ficar sozinho sempre foi um problema, né? E isso isso a gente vê no filme também. Mas acho que na série também fica mais claro. Nesse ele até demonstra, né, no teatro, bem literalmente, assim, ele faz uma pessoa sentir o que ele sente. E achei que ele foi um espetáculo. Eu acho que esse episódio é dele e o último é do Louis, né? Porque daí vem com a vingança dele contra o Coven dos vampiros. E gostei muito dessa reta final, assim, achei que foi ótima também. A série só Só cresceu, né, nessa cresceu. temporada. Por mais que eu concorde que o melhor episódio da temporada seja o quinto, então tá ali pela metade, mas mesmo assim, num geral, assim, super cresceu. E ainda bem que já anunciaram a terceira, né? Mas eu acho que ela até daria pra, assim. Eu não sei se quem faz as séries já meio que se prepara para, caso não continue, né? Isso fica sendo um Não, final dava para encerrar se aceitável. fizessem. A segunda temporada podia Ah, não, encerrar. eu vi o showrunner falando que essa temporada ia ser tão fechadinha que caso não tivesse uma terceira, tudo bem, que eles já iam conseguir explicar tudo. Eu não acho que explicaram tudo, acho que ficaram umas pontas soltas. Vocês acham o quê? Eu aceitaria, eu até Eu aceitaria. acho que tem, mas eu aceitaria. É meio Hannibal, sabe? Não é, Isso. não, Eu acho que aceitaria também, Hannibal mas acabou acho bem. que algumas coisinhas ali você fica ué. Por É exemplo, por que que o Louis aceitou fazer essa segunda entrevista? Por que que ele foi atrás do Daniel? Sendo que o Armand mostra que o Armand não queria que essa entrevista acontecesse, porque ele estava manipulando a mente do Louis. Mas explicou por quê? Não explicou. verdade. Por que que o Armand manipulou aquela hora e depois não manipulou de novo? Também não. No último episódio, quando o Louis tem o ataque de pelanca dele lá de bater pra caramba no Armand, o Armand, poderosíssimo, fica lá de boaça, não faz nada, não mexe um dedo. Aí você fica, ué. Mas e aí? Mas nessa eu acho que ele não reagiria mesmo, que ele falou, não, agora eu me fudi, eu preciso no mínimo apanhar para tentar sair bem. Não, mas ele podia manipular de novo. Ele, enfim, não explicou por que que ele manipulou o Louis naquele momento. Pro Louis continuar com ele, mas pra quê? Vai, procura alguém melhor, sei lá. A gente tá até falando agora dos poréns, né? Mas é porque o último episódio, quando a gente parar pra pensar, ele é muita coisa e em alguns pontos meio bagunçados. Eu acho que eu já tinha falado isso no começo, né? Que essa temporada, segunda temporada, foi perfeita de ritmo. Só que aí vem o último episódio, que não é um episódio ruim, mas as coisas ficam meio bagunçadas, meio atropeladas. A começar pelo retorno do Louis, né? Ele é retirado do caixão onde ele tá, do banimento dele pelo Armand, para que ele possa fugir, mas ele fica para se vingar. E eu achava já, no, eu achava péssimo, odiei a vingança do Louis no filme. E eu pensei, porra, vai ser do caralho, a gente vai ter agora uma sequência fodaça de acontecimentos e tal. Não é ruim, mas bem aquém do que acho que poderia ser, sabe? Poderia ser mais sangrento, podia ser mais explosivo. Eu gosto muito do confronto do Louis com o Sebastian. É Foi Sebastian? bom, eu gostei. Santiago. Santiago, desculpa. Confundi. Eu adoro o confronto com o Santiago, porque primeiro o Louis destrói, né, o teatro de vampiros. Ele faz um incêndio com todo mundo de caixão fechado e ele explica que quando um vampiro tá dentro do seu caixão dormindo, ele perde todas as percepções do mundo ao redor, né? Então isso foi capaz com ele acabasse praticamente com todo mundo do teatro, sem ter reação. As duas amantes do Santiago, ele explode, usa. Ele agora tá consegue dominar o poder do fogo, né? Então ele consegue criar fogo. Ele usa esse poder para explodir as motos dela quando elas estão atravessando uma ponte sobre o Sena. Muito boa cena. E ele confronta o Sebastian enquanto ele tá. O Santiago. Eu tô com o Sebastian na cabeça. O Santiago, enquanto ele tá no, nos esgotos fugindo. E é delicioso o confronto. É muito satisfatório. E mata o Santiago. Eu acho que toda essa sequência é muito rápida. Podia ter sido um pouco melhor desenvolvida essa vingança. Assim como no filme foi extremamente rápido, a questão assim de segundos da vingança, mas é gostosa de ver o Louis loucaço, ele tá modo insano 100% ali, e aí ele confronta o Armand. O Armand explica que fez o possível para salvar ele, era pra, na verdade, pra ele ir embora. O Louis liga o foda-se pro Armand e diz: me leve ao Lestat. Ele leva o Lestat, né, até o Até debaixo da catacumba onde ele tá, se eu não me engano, é o local onde o Lestat foi criado, né? Sim. Pelo Magnus, ele Isso. fala. E o Lestat tá ali bem desolado, bem triste e tal. E ele é. O Louis confronta o Lestat. Ele acha que diz, a gente vai brigar e eu vou matar você. E o Lestat ri da cara dele, né? Porque num confronto direto ele não é capaz nem a pau de vencer. Primeiro porque ele tem o sangue de Magnus, um vampiro antigo extremamente poderoso. Então ele revela esse easter egg maravilhoso, que todo mundo deu um gritinho, eu acho, todos nós, que ele também tem o sangue de Akasha. Então ele até vira pro Armand e fala: ah, ele não sabia disso, não é? Então fica esse easter egg sensacional esfregado nas nossas caras, que todo mundo amou. E o Louis decide que a maior vingança que ele pode fazer com o Lestat, então, é dizer que ama o Armand e vai ficar com ele. Então, nesse momento, a gente volta para Dubai, né? A entrevista está encerrando. Só que o Daniel é um filho da mãe. Esse cara, como é bom esse ator, como ele é maravilhoso. Ele dá o auge dele nesse episódio, que é ele consegue documentos, o antigo roteiro escrito pelo Sam, que é um DJ agora. Eu adoro essa informação completamente aleatória, eu amei. Fizeram, vocês souberam a quantidade de memes que fizeram na internet, cara, esse meme de que o vampiro Sam virou DJ. O pessoal dizendo: ah, é a próxima programação do Lollapalooza Brasil, vampiro Sam. E aí o Daniel confronta dizendo que, na verdade, ele tem provas de que o Armand, ele nunca foi esse protetor do Louis que ele disse. Não, foi ele que orquestrou e dirigiu a peça do julgamento. Foi ele que basicamente trouxe o Lestat de volta. E principalmente, não foi o Armand que salvou o Louis, foi o Lestat. Lembrando que de um acontecimento da primeira temporada, onde ficou claro que pro Daniel fazer as contas de que o Armand, se pudesse, poderia ter salvo todo mundo. O Armand é o vampiro mais poderoso que existe ali naquele momento. O Lestat que seria capaz de salvar apenas uma pessoa, fazendo apenas um comando com um grupo muito grande. Então a gente tem finalmente essa quebra de vez do relacionamento do Louis, né, com o Armand, 70 anos de relação que escoam pelo ralo, e cada um dos personagens seguindo um caminho, que é bastante curioso esse momento em si. Que a gente vai ver o Louis voltando para Nova Orleans e encontrando um Lestat mais abandonado, vivendo meio que na pobreza. Outra coisa que virou meme. Porque ele tá numa cabana super fodida, mas ele tem um iPad e Alexa. Ok, prioridades, né? Não precisa de dinheiro para comprar comida. Tem o confronto deles e ao mesmo tempo que eles se entendem, né, entre eles. É muito bonito esse encontro. É realmente muito bonito. Ah, é relação linda. Não, eu não posso, não consigo ser contra Lui e Lestat. Eu acho lindo eles dois. A cama E aí a gente. tremendo e os dois se abraçando. Ah, eu só faltei É chorar. Foi muito uma entrega bonito. bem bonita, assim, bem simbólico. E aí no encerramento do encerramento, a gente tem o Daniel no modo putão, porque ele foi transformado em vampiro. Então ele tá assim, saborosíssimo no comportamento dele, safado pra um caralho naquela entrevista sobre o livro dele. E ele sabe que o mundo vampírico está em desordem por causa do lançamento do livro, que vendeu 5 milhões de cópias nos primeiros dias. Dado impressionante hoje em dia, né? No povo que não sabe ler do TikTok. E aí ele encontra com o Louis mentalmente. E o Louis conversa rapidamente com ele, acho curioso ele ter sido transformado em vampiro pelo Armand. Também acho curiosíssimo, eu confesso que eu não entendi isso muito bem, Louis, se puder me explicar melhor. Mas a gente Sim, tem quando o você encerramento terminar. definitivo com o Louis confrontando todos os vampiros do mundo que quiserem fazer algum mal a ele, né? E a gente tem o encerramento da temporada maravilhosa, magnífica. Um fechamento muito bom, como a Sil comentou, mas que com uma terceira temporada já confirmada, né? Que vai vir com coisas muito, muito diferentes por aí. Mas é isso. Esse é um fim de uma série que eu acho que é a melhor do ano até agora. Mesmo a gente vendo coisas grandiosas vindo aí no, no, em outros veículos, The Bear, A Casa do Dragão, O Acólito, a gente vai ter outras estreias ainda esse ano grandes também. Mas assim, até agora, Entrevista com o Vampiro, tá sensacional, perfeito. Foi uma entrega única, como poucos produtos de TV têm tido a coragem de serem ousados ultimamente, como essa série foi. Então, agora eu vou Eu falar minhas concordo. impressões do último episódio, que eu já falei, né, de algumas pontas que eu achei que poderiam ter explicado melhor, porque falaram que ia estar tudo muito bem amarrado. Não achei que estava tudo bem amarrado. Faltou algumas explicações das manipulações do Armand em geral, mas essas mesmo que me incomodaram, que não teve explicação. Mas também achei o reencontro dos dois uma cena muito bonita, do Lestat com o Louis. Concordo que são um casal que não tem como você torcer contra, por mais que sejam muito tóxicos. Gosto muito dos dois juntos também, uma química excelente, muito melhor do que Louis e Armand, que pelo amor de Deus, eu reclamei a temporada inteira desses dois. Então, assim, não apoio o Louis e Armand de jeito nenhum. E do Daniel que você falou, que você ficou confuso e achou curioso o seu Armand, é que, assim, nos livros, isso é uma coisa que acontece apenas em Rainha dos Condenados. O Daniel é transformado, sim, em vampiro e sim pelo Armand. Sim, pois é. E eles viram um casal nos livros, no Rainha dos Meu Deus, que Condenados. terror. O Armand pega geral, gente. Pois é, eles ficam anos juntos. Então, assim, eu não sei se o motivo do Armand aceitar aquela entrevista, porque ele manipula o Louis, ele meio que manda no Louis fingindo que não manda, né? Eu fico pensando se não foi alguma coisa do tipo, ele já tinha interesse no Daniel desde aquela vez lá na entrevista dos anos 70, e por isso quis trazer isso de volta, porque viu que o Louis já tava de saco cheio dele, convenhamos, né? E em alguma hora isso ia dar merda. Ou se só não explicaram mesmo, mas vamos acreditar que era um interesse ali do Daniel. Mas na série também eles aparentemente não estão juntos. O Armand transformou ele e sumiu, porque é isso que dá a entender. Mas o Daniel conseguiu o que queria, ser transformado em vampiro. E o Louis tem um final, tipo, eu sou a noite. Quem é você? Você é o Batman? O que que é isso? Eu não entendi, eu não sei. Eu fiquei muito inconformada com essa frase final, porque, assim, na entrevista com o vampiro, ele não desafia vampiro nenhum nos livros nem nada. Não fica, ah, sim, eu revelei tudo, agora vocês vão vir atrás de mim. Ele não é fodão assim, o Louis. Nenhuma mídia o Louis é o fodão, igual ele se mostrou nesse último episódio. Quem desafia os vampiros é o Lestat, e o vampiro Lestat, depois dos shows de rock dele. Quando ele vira um rockstar e conta tudo dos vampiros, inclusive revela sobre a caixa e tudo mais. E aí os vampiros que ficam loucos querendo matar ele e ir atrás dele, e ele fala, vai, podem vir atrás de mim, sei lá o quê. E aí aqui fizeram ao contrário, colocaram isso pro Louis falando eu sou a noite, que eu tô muito inconformada com essa frase, gente, desculpa, mas o que que é isso? Sendo que a próxima temporada vai ser só do Vampiro Lestat, então eu não sei, não sei, vão enfiar o Louis como protagonista de novo numa série que era só pra ser do Lestat? Porque é isso que deu a entender, por causa desse final, não sei, mas muito boa série. Eu acho que não tem nenhuma chance de tirarem o Louis como... Não tem. Co-protagonista. Não, né? Então, porque... o Louis está confirmado e a Cláudia também está confirmada na próxima temporada. Eita. Então, pois é. E falaram que é porque ela vai ser um fantasma que o Lestat vai alucinar. Igual acontece no livro Merrick. Então vai ter coisas de outros livros novamente, né? É que, assim, só numa rápida comparação, eu acho assim, que o Lestat... Ele é tipo o Wolverine pros X-Men. Ele é o protagonistazão. Ele é o principalzão. Uhum. E aí, mas aí, nessa adaptação do universo, da mitologia, eles querem dar... Não querem fazer... Querem fazer tipo X-Men 97, que o protagonismo foi pra todo mundo, sabe? De verdade. Foi bem divididinho. Uhum. Então eu acho que vai ficar nessa. Não vão querer focar só no Lestat, não. Por mais que ele seja o acontecimento da série, o ator, né? Por mais, vão manter Louis, manter... Eu tô surpreso que vão manter Cláudia, não sabia. Então, eu também fiquei, nossa, como assim, né? Cláudia, mas pois é. O Louis tudo bem manter, mas não manter o foco, porque afinal chamou o vampiro Lestat, né? O Louis, ele já se desencanou um do outro. Vai ficar mostrando o Louis pra quê? Não sei. Não sei se o Lestat vai, sei lá, proteger ele. Não, mas... Enfim. Não, eu acho que desde o começo já não vai seguir certinho, né, os livros. Porque senão vira um personagem só. Uhum. E todos os outros são meio que os coadjuvantes. E acho que esse não vai ser o caminho que eles vão seguir com a série mesmo. Aí vai... Não sei como que vai ser escrito. Eu acho que muita coisa... Vão trocar personagem, no livro acontece com um personagem, na série vai acontecer com outro. Eu já desapeguei completamente, assim. Eu li os livros, mas faz um tempo, até que tô relendo o Vampiro Lestat agora, e já desencanei, assim. Tendo mais Lestat, tá tudo certo. Exato. Só não gostei do Louis fodão, porque o Louis não é fodão, gente, pelo amor de Deus. Não. Ah, mas agora ele é. Eu gosto do Louis Fodão. E vamos ver como é que o Arnold vai voltar também, né? Atualização, tem jeito de atualização. Ai, uma coisa que eu acho muito engraçada nos livros, que pra mim é aleatório assim completamente, é que, eu não lembro se é na Rainha dos Condenados, Lu, você pode me ajudar, que todo mundo se reúne porque a caixa tá sendo um problema ali. Isso, é Rainha dos Condenados. E todo mundo se reúne na casa do Armand, que fica na Flórida. Gente. Pra mim é tipo pântanos, crocodilos e Disney. E agora a Rainha dos Condenados. É muito esquisito, exato. Ah, e na série... Fala um pouco, mas falam da Talamasca, né? Então é interessante que a Talamasca é muito importante. Não sei se vocês sabem o que é a Talamasca ou alguma coisa assim. Eu sei por cima, assim, coisa básica. Que é então, ordem, né? Isso, é uma ordem que investiga... Isso, que investiga fenômenos sobrenaturais, mas só pra anotar na história. Eles não interferem. Então eles sabem tudo o que acontece com os vampiros e com as bruxas. Em algum momento a história dos dois vai se fundir, infelizmente, porque fica uma loucura, nada a ver quando isso acontece. Mas enfim, aí eles já introduziram logo agora a Talamasca, porque a Talamasca a gente só ouve falar dela em Rainha dos Condenados pela primeira vez. Porque a Jessie, que aparece no filme, é uma ruiva, não sei se vocês vão lembrar dela no filme, mas ela tem um caso com Lestat, ela é da Talamasca, antes de virar uma vampira, né? E continua sendo, mas enfim. Então é interessante que vai ter a série da Talamasca. O Lestat é muito importante pra Talamasca também. Então vamos ver como é que essa série vai fazer. Se vai colocar o Lestat, o Louis, ou vai focar só neles mesmo, né? É isso, eu tô bem curiosa. Que vier, gente. Tô aqui super disposta. Ai, mas vamos ver. Tô curiosa pra saber quem vai ser a atriz que vai fazer a caixa nessa série. Então, eu tô curiosa pra ver todos. Espero que seja o uma Marius. Seleção melhor do que na Rainha dos Condenados, não é? Por mas estou confiante. Boatos de que quem vai ser o Marius é o cara que fez... Eu não lembro o nome dele, gente. É o cara que fez o Tranduil em O Hobbit, sabe? Aquela diva dos cabelos sedosos. O pai do Legolas. Lipace? Nossa, o Lipace pode fazer qualquer coisa. Ai, por favor. Então, qualquer coisa. Ele com o Marius ia ficar legal, hein? É, boatos, não sei se vai acontecer, mas ficaria legal. Se rolasse, acho que seria ótimo. A peruca já pode ser nossa, a mesma. Pode mandar. Então. Ai, vamos ver. Mas agora eu quero, agora eu já tô convencida de que vai ser e não aceito outra coisa. Eu também, eu tô aqui tesão, manas. Eu preciso. Então. Gente, acho que é isso então, né? Falamos bastante. Quero ver se vocês têm alguma consideração final antes da gente encerrar, então. Ivo, quer começar? Não tenho consideração final hoje, não, mas foi muito bom gravar. Obrigado, Luíse. Obrigado, Samuel. Sim, foi muito bom, gente. Foi mesmo. Samuel, você? Ah, minha única consideração é, novamente, eu acho que Entrevista com o Vampiro é um acontecimento como série televisiva, num momento que a gente está vendo os produtos muito diluídos, virando um grande muito, muito, muito e pouco ao mesmo tempo. A gente está tendo muitas produções e pouco conteúdo que realmente está ficando marcante. Então eu acho assim que esse produto, essa série é magnífica. Eu espero que realmente ela seja um sucesso, principalmente por essa fórmula que eu acho que está dando muito certo de ter essa referência grande no universo de Anne Rice e ao mesmo tempo causar mudanças muito pontuais, que mesmo questionáveis em alguns momentos, a gente pode... Aquele famoso pode chamar de chato, mas não pode chamar de feio, né? Porque tá bonito, tá um resultado muito bonito que tá sendo feito até agora em Entrevista com o Vampiro, e tomara que continue assim. É isso. E você, Lu? Ah, dizer que vai ter gente que vai chamar de lacração, e não é, porque como a gente já discutiu... Era bem claro que os dois tinham um relacionamento, não tem nada de lacração nisso. A animais estava envolvida, então vejam a série com a mente aberta e sem ficar, ah, não, eles têm que ser só sanguinários. Não, como assim? Eles são gays, sim, gente, eles são gays. Vai ter vampiro gay, vai ter vampiro negro, e é isso mesmo. Tá tudo certo, tá muito legal. Vejam com a mente aberta. Se você é desses preconceituosos, só não veja, né? Porque aí poupa nosso tempo de encheção de saco. Exato. Mas é isso, vejam, assistam o filme também, quem não conhece, leiam os livros e é isso aí, vamos para a próxima. E o Lestat é uma diva que merece ser enaltecida sempre. Sempre. Sempre tem um comentário desse nos nossos podcasts, né? Vai ter alguém falando que é lacração, com certeza. Ah, sim, eu já tô pronta aqui, estralando os dedos para quando vierem. Ai, muito bem, gente. Lu, obrigada de novo por ter topado essa gravação com a gente. Obrigada a vocês. Você enriqueceu muito a nossa conversa. Obrigado. Sim, obrigado. Samuel, Ivo, obrigada por mais essa gravação. E ouvintes, como sempre, né? Seus comentários nas nossas redes sociais, no post, aonde vocês quiserem falar com a gente. A gente gosta muito de conversar com vocês. É isso, então. Obrigada e até a próxima. Valeu, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite, Samuel. Olá, sim. Não, peraí. Peraí, desculpa. Já tá incorporando o vampirismo. Falei. Pois é. Os erros de gravação estão garantidos. A transformação aqui é ao vivo.